delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amiche! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Gariba! Aue! Temos o Sirvini! Yippee-ki-yay, motherfucker! Zest! Eu ia falar exatamente isso, motherfucker! Frase mais clássica, né? E hoje também temos mais um convidado novamente aqui, já nem é convidado mais, já é de casa, é o Luiz do Geek Burger. Shazam caralho, beijo Godoka. Godoka não veio, roubei a abertura dele. Godoka que não pôde comparecer devido a uma paciente muito especial dele que está tendo cuidado VIP. É verdade. Né? Olha aí, ó. Teve que ficar... Ele ficar em outra cidade aí. Não pôde participar hoje. Mas então vamos lá, cara. Hoje mais um Vida e Obra, Tapa Buraco. Vida e obra. Conjunto da obra. É, exatamente. Quando a gente começa a ficar sem. Ou tem que gravar alguma coisa de emergência, a gente pega um ator aleatório, abre o MDB e a gente faz um Vida e Obra. Então, chegou a vez do Bruce Willis. E fez uma caralhada de filme aí também. Não chegou esse ator maravilhoso! Não chegou no nível de Samuel Jackson nem Nicolas Cage, mas tem uns filmezinhos bons no currículo. Esse ator, que queridão, que gosta de trabalhar, que faz do set de filmagens um ambiente agradável, né? Ele é praticamente o exemplo que o Christian Bale queria pra ser como artista. É, né? O Kevin Smith que as pessoas, diga, né? As pessoas que trabalham com ele se sentem felizes, se sentem amadas, se sentem valorizadas, né? Gostam. Cara, vamos começar logo isso aí. Um pouco sobre a vida do Bruce Willis. Então, Evandro, veja só, através desta maravilhosa pesquisa que eu tô lendo o Wikipédia dele aqui. Pesquisa minuciosa. Essa pesquisa minuciosa que nós fizemos durante essas duas últimas semanas sobre a vida desse maravilhoso autor. Caralho, então, como se precisasse tanto tempo pra pesquisar sobre Bruce Willis, né? Falando assim. Então, descobrimos aqui que o nome do Bruce Willis não é Bruce Willis, na verdade é Walter Bruce Willis. Né? Chamar ele de Valtinho. Bruce Willis. Ele nasceu na Alemanha, então ele não é americano, ele é inglês, ele é alemão. Ele é inglês. Ele nasceu na Alemanha, então ele não é americano, é inglês. Que merda, né, cara? Que merda. Ele é filho de o pai dele era militar, depois da Segunda Guerra o pai dele foi pra as Alemanha lá, pra ficar lá, né? Mas o pai dele é simpática americano. Simpática cidade de não, Hitler, o pai dele o pai dele é um militar americano que foi enviado pra as Alemanha lá, pra cuidar dos bagulho lá. Pra cuidar que o pessoal não fuja do agradável Alemanha Oriental. Exatamente, ele fica te apontando uma arma e te dizendo, sejam felizes, isso, viva sua vida normalmente, nada está acontecendo. E tá, ele nasceu lá em que ano que veio? Deixa eu ver, foi aqui, é 1955. É, 10 anos depois da. Olha a matemática, hein? 10 anos depois da, portanto, do fim da Segunda Guerra. Portanto, ele tem ó a relação, hein? Ó a relação. Relação, ele é alemão e depois da Segunda Guerra Mundial, ele não quer dizer nada. Portanto, enquanto mas, a gente tá gravando esse podcast, ele tem 61 anos, só pra constar. 61, cuidado. E ele foi casado com... Da vida pessoal dele, ele foi casado com a Demi Moore, né? Acho que foi o ponto alto da carreira dele. E atualmente ele é casado com uma mina que é uma gracinha, né? Ela é bem, bem simpatiquinha. Ela se chama Emma Heming. Não conheço. talvez. E ela é cidadã de um dos países que eu acho os mais maneiros da Terra. Que ela nasceu em Malta. Veja você. Ela é bem bonitinha mesmo. Verdade, nunca tinha visto na vida. Nunca tinha me dado conta. O senhor sempre foi um gourmet. E ele mete ela, nos filmes dele, né? Ela tá aqui no Red 2, tá no... Tem um filme com ele com a... Lisonjeira. E com a Halle Berry. É mesmo que eu tava olhando. Ela era modelo, sei lá o que diabo que ela fazia, mas ela é bem simpática. Modelando, mandei imagem. Acabei de olhar. Era exatamente a que eu tava aberto aqui. Mas vamos voltar pro Se você quiser, só digitar Emma Heming nua pelada pornor, daí que vai aparecer alguma coisa. Vamos pros filmes, né, cara? Foda-se a vida do Bruce Willis. Ninguém se importa. Foda-se aquelas filhas dele feias lá. Cara, eu tenho pior que eu não acho a filha dele feia, cara. Mas as filhas dele, cara, dele. Nossa, velho. Cara dele, cara. As filhas dele é tipo... É os corpão da Demi Moore, assim, e a cara dele, tá ligado? É como se fizeram no Photoshop as filhas dele, tá ligado? Pegaram o corpo da Demi Moore e botaram a cara dele, assim. Sabe quem que eu penso isso, cara? Eu acho a filha do Fábio Júnior, eu penso isso, cara. É muito tipo o Fábio Júnior com perucão, tá ligado? É o Fábio Júnior de peruca, Que merda. Galera que curte aí a Cleo Pires. Então, é o Fiuk de peruca. Galera que curte a Cleo Pires deve estar se matando agora, cara. Mas tem tem uma filha dele que parece... Você, menininho. O Neil Adams, tá ligado? Parece que o Neil Adams desenhou o queixo dela, cara. Caralho. Hein? Sim, ela tem o queixo. Você, menininho punheteiro que... Você, menininho punheteiro que tá aí com a Playboy da Cleo Pires, pensa nisso. Pensa no Fábio Júnior. Pensa no Fábio Júnior de peruca. Caralho, velho, é o queixo do Sabino, o Neil Adams, cara. É, então, cara, desenhado pelo Neil Adams, essa guria, cara. Olha só, meu, essa guria é estranha. Mas ela tem um puta corpão. Pois é, né, cara. Genética é uma coisa muito misteriosa. É, genética é bizarro. Que errado. Mas vamos pro filme, então. A gente tem... Deixa eu ver... Quantos filmes ele tem aqui na carreira dele, aqui no IMDb? 109 filmes. Sendo que, puta, sei que lá, acho que se eu vi... Deve ter visto uns 10 aí, vamos ver. Mas, cara, ele tem... Puta, velho, os primeiros aqui não tá nem creditado, né, cara? Deve ser o figurante do figurante, né, cara? Ele tem aqui no O Veredito, ele era um observador na sala do... Na corte. Observador na corte. Observador. Tá. Tem um comum. Bah, 1982, nossa. É, não sei, cara, se era porque eu era muito criança, mas eu sempre achei que ele tinha feito o pai do Kevin no Esqueceram de Mim. Não sei porquê, eu confundia muito com aqueles dois caras. Nossa, velho, mas não é nem parecido. Não parece nada com ele. Não, meu, eu era criança, caralho. Pô, tinha sei lá quantos anos, 6 anos. Olha que fudeu, o primeiro filme dele chama O Primeiro Pecado Mortal. Ele é o Man Entering Diner as Delaney Leaves. Né? Tipo, um personagem chama Delaney. E aí, quando ele cruza com o cara entrando no restaurante. Assim. Pois é, né, cara? É, não dá pra dizer que ele atuou junto com o Frank Sinatra. Ele esteve no mesmo set de filmagem que o Frank Sinatra teve uma vez. Ai, meu Deus. Aí só em 84 aqui tem um Miami Vice, um episódio de Miami Vice, que eu não faço ideia do que... Sim. Depois tem um episódio de Além da Imaginação. Também. Um seu episódio. Shattered. E esse The Return of Bruno não é o nome de um dos discos dele? Ele tem um disco que chama isso, né? Caralho, sério? Que ele tem a carreira de cantor também, né? É, tem isso. Vamos falar da carreira de cantor também. Não, é verdade, tá aqui, ó. A Hilarious Comedy Rock Fantasy. Documentário. Um bagulho assim, de 87 daqui. E esse inglês de Joel Santana aí, Evandro? É, cara, é muito estudo. Tu não viu? Ah, é tipo... Tu não viu falando... É tipo Spinal Tap, assim. É, acho que é. Esse Return of Bruno é tipo Spinal Tap, é um documentário falso, assim, de um artista musical que não existe. É verdade. Todo mundo interpreta a si mesmo, ó. Bon Jovi é ele mesmo, o Michael J. Fox, Elton John e tal. Ele é o único que chama Bruno Radolini. E daí tem um outro cara, Ronnie Cook, que faz o John Lennon. E aí o resto é tudo, tudo interpreta a si mesmo. Assim. É só porque o John Lennon não quis participar. É, o John Lennon, tava, meio pregado, não conseguiu participar, né? Tava meio. Tava enterradão lá, não conseguiu participar. Babaca, vou inventar só o que morreu. Acho que é desculpa pra evitar. Desde quando morte é desculpa, né? É? Tomar no cu, né? Depois aqui, cara, a gente tem também mais uns filmes pra TV aqui, que é o esse Bruno, Encontros Escuras, eu não vi. Mas eu não vi, mas a minha filha de número 7 falou que é muito bom. Cara, na verdade, é Kim Basinger. Eu acho que eu vi esse filme. Eu vi também. Eu acho que eu vi esse filme. Totalmente esquecido. Ah, muito nas antigamente, muito quando eu era piada. Ah, verdade, agora olhando assim a capa dele, eu acho que eu também assisti essa merda. É, cara, mas olhei a capa assim de novo, já devo ter assistido isso aqui, mas também, puta que pariu, cara. É, o Bruce Willis é um atorzinho que fez muito filme esquecível. É. Pior que não só no começo da carreira dele, mas a gente chega lá. vamos chegar. Mas a gente tem que falar que em 85 ele começou a fazer o Gato e o Rato, né, cara? Sim, sim. Uhum. Ah, pô, e a série era legal até, tipo, as últimas duas. Até as últimas temporadas era legal. Depois, as últimas. Quando ele finalmente resolveu se casar com a guria lá, né? Quando ele fica com a mulher, daí meio que caga, né? Perde a graça. Mas qual é que era a moral do Gato Errado, cara? Eu não me lembro direito. Eles eram dois detetives, não isso, era? Detetive isso. Assim. Ah, tá certo, era isso. Eles tinham uma agência de detetives, a Moonlight. É, Moonlighting é o nome da agência, né? Que é o nome original da série, é Moonlighting, né? Que é o nome da agência. E, na verdade, esse Moonlight é meio que um termo para os detetives particulares, eu acho, né? Porque tem uma outra série que era, tipo, no meio dos 2000, assim, que chamava Moonlight, que era um vampiro que era detetive, assim. E daí, tipo, eu acho que esse termo Moonlight tem a ver com detetive. Ah, não, eu achei aqui, a agência era Blue Moon. Blue Moon. E a Cybill Shepherd era uma ex-modelo, uma ex-top model que abriu a agência dela e contratou o cara, sabe lá por quê? Passava na Sessão Aventura. Sessão Aventura. Aqui, ó, definição do Cambridge Dictionary. Olha só Moonlight, isso aí. Moonlighting significa trabalho pago que é feito além do teu trabalho normal, né? Especialmente sem falar pro teu empregador, ou seja, é um freela. Tá? Ah, Moonlighting é o freela, entendeu? Então, eu acho que, tipo, talvez tenha a ver por muitos investigadores às vezes trabalharem em outras coisas, sei lá, qual é que é. Sim. É, de repente eles contrataram pra uma coisa, só que tipo, eles iam além do negócio, cara. Eu não lembro, cara. Eu assisti direto, mas não lembro de quase nada. Lembro de um pedaço do episódio. Ah, cara, É aquelas coisas que o cara assistiu pela quantidade de reprise, né? Não, tipo... não, eu assisti na época que passou nessa merda. Mas sabe, mas é aquele esquema, sabe? Tipo, passava cinco episódios, só tinha cinco episódios comprado e aí passava infinitamente, sabe? É, tipo, a Globo não tinha todas as temporadas, tá ligado? Daí eles ficavam repetindo. É, no mínimo era isso, porque quantas... Não, eles tinham várias, cara, porque eu lembro que teve a transição mesmo de quando eles... demorou pra eles ficarem juntos, os carinha, os personagens. Teve cinco temporadas, cara? Então, acho que só a partir da quarta que eles ficaram juntos. 85, 89. Ah, eles enrolaram a fuzel, hein? É. Enrolaram mais que o Ross e Rachel. Ah, enrolaram a Bess. É isso aí. Mas vamos pro que importa agora, cara, que... Vamos que todo mundo clicou aqui pra ouvir, né? Duro de Matar. O filme favorito da senhora da Mamãe Waste. Duro de Matar. Antes de qualquer coisa, eu só queria deixar um viés meio que biográfico que esse filme tem a ver comigo, porque, tipo, a vibe desse filme era diferente da vibe de qualquer filme de ação dessa época. Que o filme de ação dessa época, tipo, ele era o cara fodão que resolvia tudo sozinho com uma arma, sim, e era isso aí. E nesse filme é um cara sozinho e ele se fode o filme inteiro, cara. Não, e era o filme tipo, inteiro ele se fode, meu. E era o Bruce Willis, ele é o... que na época era conhecido pelo Gato e o Rato, né, cara? Ele não fazer, era um ator de... fazer comédia, tudo, ação, né, cara? Sim, sim, ele não era um ator ele de... Ele não era brucutu, né? É, não era um brucutu. Ele não tinha o perfil. E ele é o único que se suja, né? O brucutu que se suja. É. Ele tá... corta, meu, no fim do filme ele tá todo estragado, cara. É. Cara, aquela cena onde ele tira o sapato e ele corre lá no, nos cacos de vidro, cara, me dá uma agonia essa porra, até hoje. Aquela hora que ele sai da sombra, assim, lá no final, que a mulher dele vê o estado do cara e diz, só diz, meu Deus. Cara, esse filme estupiado aí, cara, esse filme é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, cara. Pra Duro de Matar, cara, ó, John McClane-zaço herói, cara. Também é o único que vale, né? É muito foda, o 1 e o 2. Não, o 2 também é bom. Dois, cara, também, é também, mas depois, depois dos dois. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Dois, a gente vai chegar lá. Chegar o 3 e o 4 são bacana também. Não, tem seu valor ali. A gente vai chegar, o 5 é ruim, mano. Mas o Luiz é um cara muito. O 4 é ruim bom, tá ligado? Não, vamos chegar lá, vamos chegar lá. O 4 é ruim bom, tá ligado? Calma aí que a gente tá em 88. Luiz é um cara muito legal, gente. Inclusive, 88 foi um ano muito bom. Uma safra muito boa de pessoas, né? Fica-se de passagem. Que merda. Não, desculpa, Vino, eu já tinha 4 anos. É verdade. Então, já... Já começou a vir vinagre. É... Mas, cara, porra, Duro de Matar é foda, meu. O policial McClane, heróizaço pra caralho. Tinha um vilão foda. Derrotando o professor Snape. Hans Gruber, cara. Porra, Hans Gruber, velho. Cara. Que mané Snape, cara. Hans Gruber... Hans Gruber, sempre será Hans Gruber. Que vilão foda. Sempre. Cara. Vilãozaço. Saudoso Hans Gruber. E ele pena pra matar cada um dos carinha, né, cara? Sim, sim. E isso é que é foda, tá ligado? Tipo, ele não é o cara que entra com a metranca no lugar e aí ele pega e tipo... Passa fogo uns 70, cara. É, não, velho. Ele tipo não ele é o John Matrix, né? Ele era pra ser dentro de uma entrada de ar e ele fica, tipo, no calor de merda, suando, fedendo, sangrando. E até o cara passar, daí na hora que o cara passa, tipo, ele pula no cara com uma faca e daí rola uma briga muito fodida, ele apanha pra caralho, ele dá uma facada no cara e é isso aí, sabe? E acaba, né? E aí ele fica naquela assim, caralho, John McClane, porra, faz isso comigo não, cara, achei que tu ia pra vala. E daí ele... Beleza, próximo, sabe? Tipo, isso que é massa, cara. O Luiz foi uma coisa certa, era pra ser o John Matrix, cara. Imagina se era pra ser o Schwarzenegger. Eles fizeram uma... Eles chamaram o Schwarzenegger pra fazer esse filme. E daí, ele, se eu não me engano, ele não aceitou fazer o não aceitou o filme, fazer o filme por uma questão de... Não sei se era de agenda, o que que tinha. E aí eles decidiram... chamar outro cara pra fazer, eles chamaram o Bruce Willis. Mudaram o roteiro. Bruce Willis no filme, eles mudaram um pouco essa vibe do filme, senão ia ser John Matrix mesmo, tipo, entrando e dando tiro. Ele ia derrubar o prédio. Quanta coisa o Schwarza recusou, né? Porque ele recusou o Robocop também, tá ligado? Que era pra ser ele, né? Caralho, mas e aí, como ele já tinha... Como ele já tinha feito o Terminator, daí não quiseram associar... Ele não quis associar a imagem dele a outro robô e tal. Daí ele não fez... Mas, tipo, aí tu imagina o tamanho que ia ser a roupa se fosse o Schwarzenegger. Porque o Peter Weller é muito magrinho, assim, né? É? Imagina o tamanho da roupa que ia ser pra mim. Ele ia vestir a roupa do Ed 209 lá. Não, ele ia vestir um prédio. Ia ser um prédio, tá ligado? Imagina, se o cara já parece um robô gigante, ele era tipo um gariba da vida, imagina se o cara fosse grande, né, mano? Cara, imagina se o Schwarzenegger tivesse feito Duro de Matar, que aí os dutos de ventilação ia ter que ser muito maior, cara. Ele ia se alargando conforme ele ia passando, né? Ele ia se alargando, assim. Os bandidos tudo iam enxergar, né? Aqueles dutos se alargando e começar a atirar. Olha, tá lá o cara, ó. É, e o Nagatomi Plaza, ele ainda existe, né, cara? Nagatomi Plaza. É o prédio da produtora, acho que é da Fox, eu acho. Não lembro, coloquei naquele post lá. É o prédio da... Eu não lembro. Mas outra coisa massa também é que tem o maior capanga de todos os tempos, que é o Ao Leong, que ele tá nesse filme, se eu não me engano. Ele é um dos China lá que fica no botequinho e come um chocolate. Nunca ninguém lembra desse cara, mas eu lembro de você, Al. Eu lembro, você, eu só lembro daquele alemão gigante que lá. Que... Ah, o alemão gigantaço lá que usa uma camisetinha branca. É, exato, cara. Tipo, que tá no cuidado, senão minha casa cai. Agora tem a metralhadora. Ho, ho, ho. É, exatamente. É. Caramba, exatamente. O cara do um dia a casa cai. Isso. Ele morreu em 95, olha só. É, ele morreu faz tempo. Alexander Godunov. É russo? Fez não 10, é alemão, é russo. Fez 10 filmes. Ah, europeu, tudo. Tudo a mesma coisa ali, alemão, russo, português. Turco, é, tudo igual. Espanhol. É. Caralho, o turco foi foda. O Carl. Quando ele fica puto da vida, acho que é a melhor frase do filme, cara, que ele fica puto, começa a quebrar tudo, né, o alemão lá. Aí a mulher do McClane olha assim, John está vivo. Só ele consegue deixar uma pessoa tão nervosa. tem outras coisas legais nesse filme que tipo, são muito secundárias e quase ninguém repara, que tudo bem, aí já não é mais tão Bruce Willis assim, mas que é os personagens secundários desse filme são muito bons, cara. Bom, a mulher do John McClane manda benzaço, a atriz. Tem o policial gordão negão lá, que ele é muito foda. Uau, e o motora da limusine, cara. Ah, o motora da limusine manda benzaço também. O Argyle. Ele fica o filme inteiro ouvindo um puta sonsaço foda e falando no telefone. Ele não ouve nada, cara. Ele não ouve carro explodindo, prédio explodindo, ele não ouve porra nenhuma. É um cara que tá prestando atenção no trabalho dele, né, cara? É isso aí, cara. Porra, é um filmaço, velho. Acho que não... Eu acho que eu vi ele recentemente, não achei datado, tá ligado? Achei que tá... Não é. Super de boa de assistir. Esses filmes, cara, vários deles ainda clássico. Seguram a onda, assim, tipo... Ele, Comando pra Matar... tipo, os filmes, assim, de Brukutu... Até o Stallone Cobra, cara. Porra, ainda Stallone Cobra é... Stallone Cobra que é muito... Cara, que é muito sim, nos anos... Ele é muito nos 80 estética, assim. Mas ele não parece datado, assim. Stallone tipo, Cobra é lindo, cara. Que os caras fazem hoje. É. Tem que filmes que os caras fazem hoje que são totalmente inspirados, assim. Tu pega, por exemplo, o Kung Fury... É muito, muito a vibe do Stallone e Cobra. Ele assim, pega cara. Todos uhum. os clichês, né, cara, dos Brukutu, né, cara. Mas o... É, Stallone Cobra merecia um podcast só dele, na real. É verdade, cara. Quantidade de frases... na pena. A gente vai fazer o... Como é que é? Fazer o mais um pra fazer vídeo comentado. Vídeo comentado. Vai, irado. Cara, essa ideia ia ser do caralho, meu. Essa ideia é muito boa, meu. Tinha que fazer essa porra, velho. Melhor cena é quando ele pega uma tesoura, tá ligado? Ele tá limpando a arma, ele pega uma tesoura e ele pega a pizza. Pensa, por que ele vai fazer com essa tesoura? Ele corta a pizza com a tesoura, cara. É muito a fuder aquilo, assim. Depois de ter arrancado o baseado lá da boca do cara lá. Seu maconheiro. Cara, o que ganha é a dublagem, mas o Luiz citou aí o Comando pra Matar, eu descobri outra forma de diversão vendo o Comando pra Matar com o áudio original, cara. É muito foda. O Schwarzenegger falando em inglês no Comando pra Matar. Eu vi com o áudio original, cara. A minha história com o Comando pra Matar é muito boa. A minha família sempre se reunia na minha avó, domingo de tarde, assim. E eles pegavam vários filmes e ficavam vendo, assim. E aí o Comando pra Matar, eles não deixaram eu ver. Eles se ficaram na sala e não deixaram eu ficar na sala pra ver. Porque era muito violento e tal. Eu era muito pequeno, né? E aí, daí, tipo, num outro dia a fita ainda tava lá e meu tio disse, pode ver. Aí eu fiquei realizado, assim, cara, eu na sala sozinho, vendo filme, assim, tipo, realizado vitória, né, vendo, um filme violento. Aí... E eu vi ele em inglês, né, eu vi ele legendado, né, tipo, uhum. E aí aquilo me marcou, assim, tipo, um dos filmes da minha infância, assim. Sim. E daquele jeito, depois, claro, depois ele deu na TV cresci, e tal, com o Garcia vendo... dublando. É, e tal, eu cresci vendo com o Garcia dublando, era muito bom, mas, cara, depois que eu descobri ele em inglês, eu foda, eu imaginei na minha cabeça o Luiz, pequenininho, menininho, assim, com o punho fechado, olhando pra cima, as lágrimas correndo, dizendo assim, um dia eu vou ver esse filme, cara. Um dia eu vou ver o Schwarzenegger despedaçando o cara que foi cinco capangas diferentes, com bigode, com cavanhaque, com uma barba, com cabelo, sem cabelo. Tipo... Mas é, vamos, não, foi vamos, bem isso aí. Vamos voltando ao Bruce Willis. Voltando ao Bruce Willis. Vamos passar adiante aqui, vamos continuar a carreira dele aqui, que ainda vai ter um monte de Duro de Matar pela frente, mas o primeiro ainda é o melhor. Que temos aqui? 89, Fantasmas de Guerra, Fantasmas da Guerra. Eu só vi uma vez há muito tempo atrás, não lembro de nada. Eu não lembro desse filme. Não lembro de nada. Na minha filmografia não consta. Não consta. Mas o próximo consta, que é o Olha Quem Está Falando. Sim, mas antes, cara. Olhem a capa desse filme, cara. Olha o Bruce Willis de mullets e a bigodeira do James Hetfield. Bigodão, né? Sim, cara. É verdade. Ah, que irado. Sim, também é. O Bruce Willis como Chororó e o outro cara como Chitãozinho. É. A gente teve... Não Aprendi a Dizer Adeus, nome do filme. Oh! Ah, cara, a gente teve o Olha Quem Está Falando, né? Cara, esse filme eu sempre vi esse filme. Eu sempre vi esse filme dublado, tá ligado? Sim, e era, que... e era o. Daí era o dublador oficial do Bruce Willis. Era o dublador oficial do Bruce Willis. Que hoje tá morto, mais... né? Não, é, sim, ele morreu. Não está mais entre nós. Morreu, né? Uhum. Por mais que o Luiz ache esse filme um lixo, um cocô, eu gosto muito desse filme, cara. Ele é muito nostálgico pra mim, velho. É que ele é clássico da infância, mas eu achava chato. Eu tenho essa noção que eu gostava dele, mas se eu for assistir, eu acho que eu vou achar bem chato, assim, tá ligado? Eu gosto dele até hoje, mas eu tenho noção que ele é ruim, tá ligado? Eu só gosto dele, tipo, não tô dizendo que ele é bom, tô falando que ele é que eu gosto. É do coração. E o John Travolta e aquela mulher que era linda, aquela Cristiane. Ela se destruiu com o tempo. Se deteriorou, assim, mas né? Ela... Aquela mulher era linda. Mas ela, essa Cristiane, ela foi e voltou, cara, tipo, ela ficou toda errada, aí ela voltou e eu não sei como é que ela tá atualmente. Eu acho que ela tá. Deixa eu até ver. Porque então ela foi. Ela era gatíssima, assim. Depois ela fez teve um seriado que ela fez que ela era meio gordinha, assim. Mas ela era bonita ainda. Sim. Depois, tipo, uma vez que eu vi ela, que ela tava, tipo, muito grande, ela assim. Ela tava enorme, assim, cara. Daí depois ela tava, tipo, Carmela Bing. Assim, ela... Não, ela tá legal, parece. Legal. Ah, na foto do IMDB ela tá bonita, assim. Não, vamos ver, vamos botar o nome dela no... Botei... É, mas imagina se os caras no IMDB colocam a foto dela, Fábio Porpetona, né, cara? Ia ser foda. Olha, cara, tô olhando aqui no IMDB e tá legal, hein, cara. A gente tava grande, velho. Vários antes e depois, que o antes era ela gigante. Tá. Tem uma foto aqui que ela tá bonitaça, assim, mais velha já, e tá gatíssima, assim. Pois é, cara. Acho que ela tem facilidade pra engordar, assim, daí ela engorda e emagrece. Os filhos, engorda, depois emagrece. Pode ser. Uma imagem aqui se chama Chrissy Alley is skinny again. Mas ela é uma mulher, mas digo mais, cara, até meio gordinha ela é bonita, cara. Ah, sim, ela é bonita. É, mas é que ela teve uma fase que ela tava não, estar gorda não significa. Tava muito gorda. Com a cara parece que tava derretendo, assim, tá ligado? Estar gorda não significa que tu deixe de ser bonita. Vi de Cristina Aguilera. Aqui, Cristina Aguilera vai em qualquer fase. Eu não quero perder o amigo Luiz, mas eu vou ficar quieto. Bom, como nesse filme ele só faz a voz, né, do gurizinho. Ele só faz a voz do bebê. Faz o Mike. Vamos pro próximo filme, que é... É o filme que ressuscitou de novo a carreira do John Travolta e morreu logo em seguida. Morreu no mesmo filme. Só foi ressuscitar a carreira dele morreu em Pulp Fiction, né, cara? Mas o... Pô, esse ano ele fez dois. Ele fez, tipo, ele ficou nessa dobradinha, né? De Duro de Matar e Olha Quem Está Falando por uns dois anos, né, cara? É, o que eu ia dizer, porque daí, em 90 ele fez o Duro de Matar 2. Duro de Matar 2, que eu não lembro nada. Que é o do aeroporto. Cara, intercalou, né? Ele intercalou os dois. É. O Duro de Matar 2 é o que é no aeroporto. É o 1 igual, velho. É o do aeroporto, isso. É igual o 1, só que no aeroporto. É por isso que eu não lembro. Ele até fala. Tem uma hora que ele até menciona, como é que isso pode acontecer com o mesmo cara duas vezes? E ele não é, e ele não é mais tem o oficial, até ele é o tenente, tenente John McClane. Sim. Tem até a piada no Friends, né? Tem a piada no Friends que eles pegam o Duro de Matar 1 e pegam o Duro de Matar 2. Daí, só que na real o Joey errou e ele pegou duas vezes o 1, tá ligado? Eu me diferencio. É a piada com que os filmes são igual, tá ligado? Sim, sim. Sim, sim. Aí... Mas é bom, maneiro, cara. O 2 é legalzinho também, não é ruim, não. Não, o 2 é que tem o vilão, assim, menos bem feito, acho que, dos três primeiros filmes. Pois é, que é o general lá, né? O general, sei lá das quantas, lá, o que tá fugindo do país dele lá. Uhum. Eu acho que é porque por isso é muito parecido, eu não consigo lembrar muito de um pro outro mesmo. Aqui ele tem um sidekick negro, já virou já uma tradição do Duro de Matar, né? Ah, verdade. Verdade. Sidekick negro. Sidekick negro, É o Magic Nigga. Exatamente. Magic Nigga. Aí, cara, no mesmo ano ali, voltou de novo no Olha Quem Está Falando Também. Uhum. Quem é que faz a voz da outra criança daí? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Quem é que faz? Rose O'Donnell. Não, brincando. Nossa! Não vi. Rosiane Barr. Roseanne Barr. Roseanne Barr. Cara, até o Damon Wayans. Damon Wayans. Damon Wayans. Faz coisas aí, cara. Puta que pariu. Mel Brooks faz a voz do senhor Toalete lá. Ah, a privada. A privada lá. Porra, vamos passar o pau. Ah, cara, dá mó medo da privada. Velho, eu tinha um trauma fudido pra desse filme, cara. Porque eu assisti o filme quando era pequeno, tá ligado? O filme tava na idade. Cara, é o filme que ele foi acompanhando a minha idade, tá ligado? Eu devia ter o quê? Uns dois, três anos na época que o filme saiu, e levando em conta o tempo que ele demorava pra passar aqui no Brasil, deve ter passado aqui quando eu tinha uns 5, 6 anos. Cara, eu tinha medo do caramba do privado. Fiquei com medo do vaso de verdade. Mas eles, depois desse filme. Eles não perderam tempo, né? Porque foi um filme atrás do outro, foi um ano depois, né? Foi. O Duro de Matar também, né? Tipo, chama o cara ali, chama o cara ali que ele tá no... Tá fazendo sucesso, né? Aí tu não, tem... mas naquela época eu acho que não devia ser tão caro pra fazer os filmes. Duro de Matar foi 2 anos, né? Sim. Não era tão caro, será? Eu acho que não, né? Não, eu digo não era tão caro no sentido de, tipo, superproduções que nem tem hoje em dia, tá ligado? Que é, tipo, 190 milhões de dólares. Tipo, os caras faziam mágica, velho. Literalmente, o cara fazia um filme show de bola com 50, 60 milhões, sabe? 70 milhões de dólares foi o budget do Olha Avatar aí, 2. Então, é, tipo, pra te ver, né? Naquela época não era, tipo, não era tão caro. E não, eu acho que, tipo, eles não davam tanta bola pra algumas coisas que a gente dá hoje em dia, sabe? Tipo, eles não se preocupavam muito com coerência de roteiro, continuidade. Mas hoje em dia também não se preocupa. E o salário do... hoje em dia tem uns caras aí na DC que não se preocupam com isso também. Verdade. Aí a gente não pode falar isso, porque senão às vezes fica chateado, né? A DC, cara, não tem nada a ver com a Warner, porra. Eu não já tenho nada. Né? Não. Não tem, né? Só é. Tá bom. Temos aqui Fogueira das Vaidades. Eu nunca vi. Lembro. Hanks, com o Tom Hanks, Bruce Willis Hanks, e Melanie Griffith. Morgan Freeman. Eu devo ter assistido, mas não lembro porra nenhuma. Então... Eu não lembro, cara. Abri os salários dele aqui. Ele ganhou 3 milhões de dólares pra esse filme. Aí, ó, 3 milhões. E falam que foi um fracasso da porra esse filme. Vamos dar um corridão pra pegar os que a gente... Dá um corridão, né? Os filmes que a gente viu. O Pensamentos Mortais. Eu não sei. Duvido que alguém tenha visto. Não faço a maior ideia de qual filme que é. É com a Demi Moore, ó. Com a Demi Moore, esse pai conheceu ela. Ó, esse pai deu uns pega nela nesse filme aí, hein? Pensamentos Mortais, que filme é esse? Sei lá, cara. Eu cliquei no MDB. Mortal? De 91, esse aí. E aí, cara, em 91 também tem o grande Hulk, Hudson Hawk, o Falcão Estação. Olha aí, é. Filmaço ruim pra caralho. Cara, eu acho esse filme foda pra caralho, velho. Esse filme é muito nostálgico pra mim, velho. Teve um dia que eu peguei a fita desse filme e eu assisti ele 5 vezes no mesmo dia. Cara. Puta que eu pariu, velho. Caralho, ai, velho. O Falcão é muito foda! Pau no cu do Leonardo da Vinci, velho! O Falcão é foda! Tipo, era, cara, eu era viciado nesse filme, velho. Era tipo doença, meu. O cara fica tentando eu tomar o café o filme inteiro. Exato, cara. Sabe quando passava no. Quando passava cara. Quando passava no. Na sessão da tarde, eu parava pra assistir, cara. Eu lembro que eu ganhei um skate, cara. E daí tem uma cena no filme que eles sobem, tipo, eles sobem de barriga, deitam de barriga em cima do skate pra passar por umas. Pra passar perto, sei lá, tipo, tem que passar por uns caras, às vezes tem que passar deitado e tal. Sim. E eu andava em casa, deitado em cima do skate, cara. Tipo, a vibe da criança, meu. Era muito retardo, velho. Tu tinha Andy McDowell, Danny Aiello, cara, James Coburn. Pô, tinha um monte de. Massa, cara. Não faz sentido nenhum, ele é horrível, mas é muito legal. Ele é tosquíssimo, tá ligado? Porque ele é tipo uma comédia, sei lá, cara. Tipo. Até hoje eu tava achando assim, bah, podia ter um Falcão 2, né, meu? Deus me livre, guarda. Hudson Hawk está solto de novo, né? Hudson Hawk, tipo, Hudson Hawk tá solto de novo. Tipo, sei lá, ele roubando umas invenções de um outro cara foda. Tipo, é assim, maneiro, cara. Menos vídeo. Cara, esse filme tem o Frank Stallone, cara. É, tem o Frank Stallone. Uhum. Frank Stallone, irmão do... O irmão do Silvio. Vamos seguir aqui. No mesmo ano tem o Billy Batgate, O Mundo a Seus Pés. Não faço ideia de que filme é esse. Mas eu sei. Mas tem o Dustin Hoffman e a Nicole Kidman. E eu não sei qual é o papel dele nesse filme. Depois tem o Último Boy Scout, que passava. Cara, isso é maneiro. Todo no SBT, cara. Eu assisti muito e eu não lembro nada desse filme. Esse filme é com o Damon Wayans, cara. Eu sempre confundo esse filme com um filme que tem o Charlie Sheen e o outro negão, cara. O Chris Tucker, sempre. Que tem o Chris Tucker. Não é? É o Charlie Sheen e o Chris Tucker, cara. Né? Tô confundindo. Eu sempre confundo, velho. Ó, escrito pelo Shane Black. De onde que eu conheço esse nome? Não é o nome de um ator pornô essa porra, hein? Não, cara. Máquina Mortífera. Tu tá com outro. Sim. Verdade. E ele escreveu também Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3, olha aí, ó. É isso aí. Nossa, cara. Os caras têm problema. Se ele tivesse feito Máquina Mortífera como Homem de Ferro 3, cara, ou Homem de Ferro 3 como Máquina Mortífera, ia ser muito caralho. Imagina só o Riggs como Homem de Ferro e o Murtaugh como Máquina de Combate. Ia ser muito caralho. Ele escreveu O Esquadrão Monstro, cara. E ele escreveu um roteiro de um filme do Predador pra 2018. Olha aí. E aqui no IMDB diz que é uma sequência do filme de 87. Eu achei que era remake, mas não. Diz que é uma sequência. Tragam o Schwarzenegger. E vai ser, acho que vai ser bem bom, hein? Porque vai ser com 50 Cent. Vai ser com o carinha do Narcos lá. O carinha do Narcos que tá fazendo tudo agora, o Boyd Holbrook, que tá fazendo, que é o vilão do filme do Wolverine próximo agora. Nossa senhora, e com a Olivia Munn, que é a mina, da Psylocke lá. Psylocke, do... Sim, é. Ah, que, Psylocke, que assim, maior visualmente é uma maravilha, cara, só que... Vamos lá, Matriz. Vamos seguir. Ou jogador. E era isso, né? Eu não lembro. Mas tem o Tim Também Hobbs, não lembro, cara. Acho que e a Rupe Goldberg. Pô, devia ser filmaço, hein? Tem o Vicente D'Onofrio também, tem o Rei do Crime. Né? Vamos continuando aqui. A Morte lhe cai bem. Mas tu vê que... Vê que ele foi, tipo, ele foi numa decrescente, né? Só porcaria, tipo, ele foi subindo até o Hudson Hawk, aí depois só caindo, assim. Até que, tipo, tu nem lembrava mais do cara, tá ligado? É, tipo, que nem eu falei, ele tem muito... A morte de Caibem até é famoso. Assim, ele é famoso. Ele tem muitos filmes esquecíveis, cara, porque, tipo, eu tô olhando a capa, eu tenho a impressão que eu já vi, mas eu não consigo lembrar de nada do filme, assim, tá ligado? Esse A Morte de Caibem é o das bruxas, não é? Não, é da Mulher Imortal. Com a Meryl Streep, não é? É a Meryl Streep e a Goldie Hawn. E a Goldie Hawn. Que o cara inventa pra mim ela sempre... um tratamento pra mim que faz ela ficar imortal, ela regenera, tipo o Wolverine. Não, você tá confundindo. Viu? Tá. Não, porque eu achei que elas eram tipo umas bruxas, mas eu tô ligado, eu já vi esse filme, não curti muito a vibe dele, não. Não esse filme é do Zemeckis, né? Não é muito a minha vibe. Não é a melhor trabalho. Não é ruim, mas tipo... Não. Mas não ser ruim, não, mas é chatinho. Em 93 tem a melhor participação dele, que é o no Máquina Quase Mortífera. Melhor participação do Bruce Willis em qualquer filme, cara. Os cara o nome dele, o nome do personagem dele é Man Whose Caravan Is Attacked. Que os caras vão pegar o... E não foi acreditado, né? Ele não foi acreditado. Os caras foram lá pegar o Emílio Esteves. E aí os caras metralham todo o trailer do Emílio Esteves. Ah, sim, o trailer dele sai... Ei, e sai do meio, sai do meio, descobre o Bruce Willis vestido igual o John McClane, assim, camisetinha branca, todo fodido. E o que é isso? Aqui não é a rua tal? Não, é duas quadras pra lá. Ah, desculpe, tudo bem. Telhado, tudo bem. É muito foda, velho. Aí, seguindo aqui... Eles pegaram os malucos foda pra fazer ponta nesse filme, né, cara? Não, Máquina Quase Mortífera tem muita ponta foda, cara. Máquina Quase Mortífera... Porque a produtora é muito famosa e tradicional lá, né, que é a National Lampoon, que é tipo Cacete Planeta, assim, tá ligado? Tipo, esses grupos de comédia, assim. É, eles faziam... E eles fazem vários filmes. Criança dos Nerds, Animal House, né? Férias Frustradas. Exato, exato. É isso, também é deles, isso aí. Mas, indo adiante aqui, cara, tem... Sabe o que é engraçado, velho? Eu lembro que eu vi tudo isso aqui porque eu lembro que a gente alugava, saía filme do Bruce Willis, porra, do Bruce Willis. A gente pegava e alugava. Sim, é. Só que, não, cara, vai ser bom, vai lá. Eu acho que o filme é tudo igual. Esse Zona de Perigo aqui, cara, eu lembro... Claro, esse Zona de Perigo aí, eu assisti, eu lembro e eu achava massa. Fala como é que ele é então, Vini. Ele é tipo, se eu não me engano, ele é tipo um policial e aí ele fica e tipo, dá uma merda e daí ele meio que perde o emprego dele e vai trabalhar na... Porra, eu não tô lendo a sinopse, tá? Eu tô só de memória. Ele vai trabalhar, tipo, na guarda costeira, um bagulho assim. Exato. E aí começa a dar umas merda dentro da polícia, tipo, um cara morre, daí ele começa a descobrir que tem umas treta fodidas dentro da polícia, e aí tem umas vibes de família, e aí, tipo, sei lá, o cara que era parceiro do pai dele tá na... É umas vibes assim, sabe? Ele sabe mesmo, policial. Tô achando que ele viu, a capa assim e começou a chutar. Não, eu assisti mesmo. No filme ele tem uma vibe. Tá ligado que... Tá ligado que o nome dele é Tom Hardy, né? É, detetive Tom Hardy. Ele é o Tom Durinho. Cara, e nessa época eu tinha cabelo ainda. Ainda estamos na fase com cabelo do Bruce Willis. Mas tem vários filmes que ele tem cabelo que os caras botam cabelo nele, né? Que é muito engraçado. Os caras põem peruca. Dá trabalho de botar cabelo nele ainda. Aí tu tem... Na participação dele no Friends, eles botam cabelo nele. Sim. Em 94 temos o Pulp Fiction. Aí sim. Esse não vi, né, cara? Não gosto. Aí... Porra, Vini. Aí ele foi ressuscitado, né? Na real, aí foi meio que a ressurreição dele, assim. É dele e do John Travolta, né? Sim. É, essa foi a segunda volta, a terceira volta do John Travolta. E foi meio que a explosão do Samuel Jackson também. Esse filme... Sim, é. Verdade. Tem altas citações. A única explosão que eu lembro é do cara do carro. O banco de trás. Tarantino. Tarantino tem poder, né? Que cena foi Uma Turma, foi John Travolta, Samuel Jackson e Bruce Willis. Foi quatro ali, né? É verdade. Ele sempre gostou de pegar os atores que tava meio no lado C, assim, do cinema e, tipo... O Tim Roth também, cara. Que o Tim Roth participa desse filme e... É um Puta, mas tem a turminha do Tarantino ali, né? Tem a turminha do Tarantino. O Hot era do Cães de Aluguel também, né? Uhum. Porra, era o... Era foda. O Zed's Dead. Zed's Dead, baby. Ajudou, ajudou lá o cara que tava sendo currado lá pela galera. E... isso aí. Bom filme. Seguindo. Anjo da Guarda. Cara, tipo, eu... Talvez eu tenha visto, mas eu não quero lembrar disso. Deixa eu ver. Eu não lembro. Ah, e olha aqui. Olha aqui, ó. Só, não. Só voltando ao Pulp Fiction. Como, pra tu ver como tava na decrescente a carreira dele, que ele cobrou $800,000 no Pulp Fiction. Só. Olha aí. Caralho, cara. Caralho, tipo, fez um... Os caras fez pra pagar o aluguel, né, esse... cara? Pô, cara, esse Anjo da Guarda tem potencial, meu. Tem o Jason Alexander, meu. George Contando, tinha metade do link do Cypher estava aqui, cara. É, cara, mas esse filme é muito ruim, cara. Eu sei que é o Elijah Wood, ele vai andando pelo mundo procurando um pai pra ele e o Bruce Willis... Ah, o Joel Coelho, né? Isso, é tipo o Anjo da Guarda, assim, que fica acompanhando ele e tal. Eu lembro, já vi esse filme. Não é ruim, cara, não é ruim, mas tipo, né? Não é bom também. É esquecível também. É esquecível. Mas o Elijah Wood é um cara que eu gosto muito dos filmes que ele faz, velho. Principalmente depois que ele cresceu, né? Depois que ele estourou com o Senhor dos Anéis. Ele faz um monte de filme indie, cara. Um monte de filme massa. Acho que ele ganhou tanto dinheiro com o Senhor dos Anéis que ele meio que tipo, tá, agora eu vou fazer todos os... agora eu vou fazer todos os filmes pequenos que eu gosto. Exato. Sim. Ele deu o Keanu Reeves, né, meu? Pô, agora eu vou fazer só o que eu quero. Vou fazer só o que eu gosto. Exatamente, exatamente. Ganhou tanta grana que, tipo, foda-se, eu não preciso mais de dinheiro. Agora eu vou fazer... Vou me divertir. Sim. Isso sim. Aí, cara. Depois, Acorda à Noite. Cara, eu lembro desse filme, velho. Eu consigo lembrar desse filme, cara. Vagamente, mas esse eu não lembro, cara. Não lembro disso. Eu lembro do Bruce Willis dando um pega nessa mulher aqui, mas não lembro do filme. É, eu lembro dele pegando ela na piscina. Eu lembro que eles tinham tipo um grupo de apoio e tinha um gurizinho que na verdade era a mina que ele tava pegando, assim, tipo, a mina tinha uns transtornos e tal. E, cara, eu lembro disso, assim. E eu lembro, se eu não me engano, no final lá, quando ele tá lutando contra o vilão final lá, ele. Se eu não me engano, eles estão atirando com a arma de prego, assim, tá ligado? É as lembranças que eu tenho desse filme. E eu lembro que tem esse nome porque tinha alguma coisa a ver com... Não sei se ele era daltônico ou se era a mina que era, tá ligado? Não, acho que era ele mesmo. Acho que não era ele, porque mulher não é. É ele, tá aqui na sinopse. Ah, se mulher não pode ser daltônica, acho, uma coisa assim também. Ah, tá aqui, ó. Ó, eu não tô tão errado, ó. Tinha a mina que se disfarçava aí. Do. Deixa eu pegar a imagem aqui pra mostrar pra vocês, ó. Igualdade pras mulheres, cara. Olha, como eu não tô errado, ó. Tinha a minazinha que ele tava pegando que se disfarçava de cara no grupo de apoio lá que eles participavam. Ela era a Carlinha e ela também era o Tião. É isso aí, cara. Ela caprichava a carinha de especial. Toda lembrança que eu tenho desse filme é isso. Arma de prego, mulher vestida de homem e daltonismo. Depois tem Indomável, Assim a Minha Vida. Não sei. Nobody's Fool. Nunca vi falar. Mas tem o Paul Newman. Aí sim, cara, 95 tem Duro de Matar 3, A Vingança. O irmão de Hans Gruber volta para se vingar. O Simon diz. Eu gosto desse filme, cara, eu curti. Ah, eu gosto desse filme ainda, cara. Eu já tava ficando meio pra cima, assim, da cerquinha, mas ainda é bom, cara. Sim, e tinha o Samuel Jackson, né, cara? Samuel Jackson tá massa também. O Zeus. E andando com a placa, né? Eu odeio negros. É, cara, porra. E eu achava legal, cara. Tinha uns personagens que tinha uns vilão capanga que eu achava bem massa, assim, cara, no filme. Esse é um que eles acabam todo fodido no final, né? Sim, eles terminam todo estrupiado. todo fudido, cara. Esse aí, realmente, ele já pula no barco, já faz umas macaquices mais... Piruleta, né? Já tá começando a ficar... Já tá começando a ficar invencível, assim, no bagulho, né, cara? Foda, né? Cara, em 95 também ele fez o Grande Hotel, só que eu não lembro qual segmento que ele fez. O Grande Hotel tinha 4 histórias, né, cara? Eu não cheguei a ver filme. É, o Grande Hotel era legal, cara, Four Rooms. Só que eu não lembro... The Man from Hollywood. É o segmento dele. Eu não lembro qual é que era. Eu lembro que tinha uma história que era das bruxas, tinha um apartamento que era o tio Tarantino, que eles tinham apostado que ele cortava o dedo e tal. E só que... É o do dedo, é. A história do dedo é do Tarantino. Aí tem o do... Porra, esqueci o nome do cara lá, o Antônio Bandeiras, tinha o Antônio Bandeiras que ele deixava os filhos pro cara lá cuidar também, no hotel. E o do Bruce Willis eu não lembro, cara. Bruce Willis eu não lembro qual é que era. O das bruxas eu sei que era com a Madonna. Era o do Bruce Willis é o do Tarantino. É o mesmo? Bruce Willis é o do Tarantino, é o do dedo. É o do dedo, é. The Man from Hollywood. Ah, tá. Que é o... É 4 diretores, né? O Alison Anders, isso, que eu não sei quem é, Alexandre Rockwell, e daí tem o Rodrigues e o Tarantino. É verdade. E o cara das malas lá é o Tim Roth, que participa de todos os... Vamos... Ah, porra, 95... Bom, o Vini morreu agora? Não, voltou. Morreu, tô aqui. Tu voltou? Aqui. Em 95 tem os dois macacos, cara. Filmaço. É. Porra. Cara... Esse filme aí, ele é do... Tipo, tudo bem que agora tem a série, aí todo mundo tá tipo assim, ah, dos macacos, cara, mas esse filme era foda pra caralho, velho. Não... Dava um nó na cabeça do cara. Sim, eu fui compreender ele muito tempo depois. Né? Depois eu comprei o DVD. Então, eu ainda não entendi. Depois que eu comprei lá no Balai dos Americanos o DVD, que eu fui entender a porra da história, tá ligado? Também é do Terry Gilliam, né, cara? É, que é um outro malucão, né, cara? Mas era... Pô, esse filme é muito bom, cara. Esse filme envolvendo viagem no tempo aí... Futuro merda, né? Futuro merda e... É. E aquele... É, futuro... É aqueles... Futuro cíclico, né? Tipo o Exterminador do Futuro, assim. Isso, né? Que o cara isso. viaja... Ele viaja pra criar o futuro. Vem do futuro. Uhum. É, isso aí. Sim. É, isso é... Esse é o futuro que não... Que dá um nó na cabeça mesmo, né, o negócio. Nesse filme que eu percebi, assim, o Brad Pitt podia atuar de verdade, tá ligado? Pensei, cara, esse cara tem talento, sim, velho. Sim, é. É, eu acho que foi nesse filme que o Brad Pitt começou a mostrar também, assim, tipo, começou a fazer umas coisas diferentes. É que o Brad Pitt, ele tinha aquele estigma do bonitão por causa daquele Lendas da Paixão lá que ele fez, né? Isso. Só que eu acho que daí ele meio que... Ele tinha dois caminhos. Ele podia ir seguir fazendo esse tipo de personagem, né? E ter o público das guriazinhas adolescentes, assim. Ou ele podia ir pro lado oposto. E ele foi pro lado oposto, né? Ele começou a fazer um monte de personagem mais disfuncional, assim, loucão, né? Sim, tem sim. Califórnia. Caralho. Tem esse aí. Mas é o que mostrou que o cara tinha talento, né? Ele não era só mais um rostinho bonito, né? É, ele é foda pra caralho, vá. Muito foda. Vamos lá. Beavis Butthead, ele fez o... Ele fez o caçador lá, o cara que tá tentando matar eles. Exato. Gosto muito, mas eu sei que o filme é uma bosta. Não, que isso, não, cara. É bom pra caralho. Ah, é bom pra caralho, velho. Que isso, velho. Não, cara. Tem muitos anos que eu não vejo. Aí. Ah, é bom pra caralho, cara. Não, é muito bom, cara. Eu vi no cinema na época. Em 96, Bruno the Kid, ele fez a voz, eu não sei que desenho é esse. É uma série animada que ele tentou fazer. Um desenho animado. Ele era produtor. Tem em 96, Último Matador, Last Man Standing. Não lembro disso, mas devo ter visto. Ele é de época, cara. Então eu devo ter visto, cara. Eu vi que é meio de época que ele tá... Ah, mas não lembro. Pô, do Kurosawa, é história? Como é que é? Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, é isso. Ah, olha só. É baseado no Sétimo Samurai. Aí, cara, em 97 97 tem mais uma pérola aí, que é o Quinto Elemento. Cara, esse filme... Agora sim. A gente chegou no momento que nós vamos ficar um tempão falando, porque esse filme é foda pra caralho. E depois do resto do filme a gente vai correndo, né? Corbin Dallas! Corbin, my bad! Cara, esse filme... Multipass. Cara, é um dos melhores filmes da Lilo carreira. Dallas do... Multipass. Cara, é um dos melhores filmes da carreira do Chris Tucker. Assim, ó, de longe. É o melhor filme do Bruce Willis, eu acho. Ah, mas. É um dos melhores. Um dos melhores, né? Eu acho. Da Mila Jovovich, eu acho que é, cara. Eu vi com certeza. Sim, depois disso ela sofreu. Porque ele era casado. Ele era casado com ela, né? E aí ele botava ela em todos os filmes. Ele fez uma Joana d'Arc com ela também. Nossa, tal. E o Joana d'Arc dele é terrível. E aí depois separou e aí ela foi fazer Resident Evil. Resident Evil. E hoje em dia ela é casada com o diretor do Resident Evil. É. Ela é? Eu acho que é, cara. Não, é assim, eu noto um padrão no comportamento dessa mulher. Alguém lembra daquele filme lá do Steve Martin e do Ed Murphy? Os picaretas? Ah, os picaretas, tá certo. É, então, ela lembrou um pouco. Ela é casada desde 2009 com ele. É. Desde 2009 com o Paul W.S. Anderson e ela tem dois filhos com ele. Duas filhas. Mas o... Cara, puta, o Quinto Elemento é muito foda, velho. Cara, o Quinto Elemento e o Gary Oldman, cara. Gary Oldman tá foda pra caralho nesse filme, meu. Tem aquela cena que ele tá falando, cara, assim, não, porque todos vocês são seres inferiores, e não sei o que, ela vem engasga com uma azeitona, cara. E ele começa a morrer, porque, tipo, não tem ninguém pra bater nas costas dele. Aí vem o robozinho, assim, pô, e ele gospe a azeitona. Cara, o vilão do Gary Oldman é muito vilão do Power Rangers, assim, cara, é muito a foder. Sim. E aí tem aquela cena que ele consegue ser um overreact. Hã? Hã? Não, é que eu ia dizer, ele é um overactor bom, ele não é que nem o Nicolas Cage. Isso, é. Não, é muito engraçado, tem sempre que ele se estressa assim, começa a escorrer um líquido preto assim da testa dele, sim, tá ligado? Aquilo me lembra muito, sabe, Lobo Está Morto, que tem o cara que é tipo gerente do céu, assim, e aí cada vez que o lobo na mão volta, cabeça. Cada vez que o lobo volta, ele tá tipo... Tá saindo umas erupções da pele dele, assim. E aí, tipo, no final ele tá tão estressado que, tipo, as erupções viraram uns tentáculos, assim. Tipo, tem uns tentáculos na cara deles. Então, de tanto estresse que ele tá ligado? É tipo isso, assim, muito engraçado. Cara, o Quinto Elemento é foda demais, assim. É foda demais. Ah, perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme, assim. Eu acho muito bom. Eu também, cara. Puta, velho. Eu assistia muito, assim, cara. Demais, velho. Melhor trabalho da Mila Jovovich, melhor trabalho do Chris Tucker. Ah, Lilo Dallas Multipass. Chicken Lilo Good. Dallas Multipass. Chicken Good. Esse filme é outro que é massa de tu ver ele com áudio original, cara. O Chris Tucker, cara, sim, é de um nível de irritante, velho. Tipo assim, ela te faz querer que algum tiro acerte naquele filho da puta. Meu. Tipo, ele é o Quabra do inferno, meu. Ele tem aquele tupetão, nada acerta assim, nele, cara. Nada acerta. Nada. Gritando. Ah, cara, gritando pra caramba, né? Meu, é homem. Muito bom. Vamos seguir aqui, cara. Em 97, o Chacal. Cara, eu gosto do Chacal, porque nesse filme do Chacal tem uma das melhores cenas do Jack Black da vida dele. Nossa. Que é a cena que o Chacal, ele compra uma arma de precisão, que é tipo uma .50 de precisão, que ele vai tentar matar, acho que é a vice-presidente dos Estados Unidos, uma coisa assim. E daí ele precisa testar essa arma. E daí ele põe ela num... Eu não sei se é a arma ou se é o pedestal. Eu acho que ele compra o pedestal do Jack Black. Ou é a arma, agora não lembro. Mas ele vai testar e daí ele pega e fala assim, tá, eu preciso testar num alvo móvel. E daí ele pega e dá uma melancia pro Jack Black e fala pra ele segurar a melancia. Cara, aí começa a dar uma agonia, porque ele começa a calcular a mira e tal. Daí ele pega e mira bem direitinho na melancia e daí tu... Tá, beleza. Daí ele dá o tiro e explode o braço do Jack Black, cara. O braço do Jack Black vira dois. E daí ele olha e fala... Tem um pequeno desvio na mira. Cara, é muito a fuder, velho. É muito a fuder. Esse filme é massa porque ele mostra o Bruce Willis como um vilão. Tipo, o vilão é o personagem principal do filme. Uhum. Isso é o que é maneiro, assim. Ele, tipo, mostra que o cara é tipo um assassino tão foda que ele consegue, tipo, se infiltrar nos lugares, se passar por pessoas. Tem uma hora que ele finge que ele é gay, ele fica com um cara, tipo, por um tempo. E aí, tipo, no fim o cara acaba numa banheira com ácido. Mas é mó maneiro, cara. Vai mostrando que tipo, ele é um cara muito inteligente, velho. Cara, é massa. Eu pensava que esse filme era a biografia do Carlos do Chacal, cara, quando eu vi a primeira vez. Cara, sabe que eu também pensei isso, gente. Assim, pô, não, como é que o filho vai ser o Carlos do Chacal, cara? Eu ficava pensando se era. Se chegou a ligação. Não, é o Chacal, porque o Chacal é o codinome de assassino que ele usa. Uhum. Que ele é um assassino, sim, de aluguel. É maneiro, cara, maneiro. Recomendo. Se não viram, vale a pena assistir. A cena com o Jack Black é bem maneira. Assistir só a cena do Jack Black. Se bobear, tu encontra só a cena dele no YouTube, cara. Deve ter. É massa, é massa. Em 98 aqui a gente tem o Código para o Inferno, que é aquele que é o... Pô, legal, cara. Que é o Bruce Willis, cara, e o gurizinho Dodói. É o do gurizinho Dodói. Eu tava vendo esse filme autista, e aí depois... E depois eu parei pra pensar. Isso. Não tem um filme com o Kiefer Sutherland, que é a mesma coisa, cara. Tem. É o mais Kiefer recente. Sutherland, é mais recente. O Kiefer Sutherland, daí tem um piazinho Dodói que é autista, ele faz uns. Consegue achar uns códigos pra NASA, pra não sei o que e tal. E tipo, é a mesma coisa, cara. Mas esse filme é maneiro, cara. Eu lembro desse filme, esse filme é bom. Vale a pena assistir. Bom, cara, tem legal uma boa lembrança. É uma puta agonia, assim, o relacionamento dele com o guri, né, cara? Porque é autista, né, cara? Então o cara não sabe como lidar com isso, cara. Ele não tem... É, porque, tipo, ele é um policial, ele é um agente, né? Um negócio assim. Ele não tem treinamento pra isso, cara. E o guri descobre um código lá que fudidão, né, assim, né? Desvenda um código fudidão. É, só que, se eu não me engano, rola uma vibe de, tipo, o Pia fica calmo com ele. Tipo, o Pia gosta dele. É ele que não sabe agir com o Pia, mas o Pia, tipo... Quando tá junto com ele é tranquilinho. É, assim, porque ele faz coisas que assim, deixa o Pia. Aquelas coisas meio de autista mesmo. Ele fica coisa com você normal. Só que quando você faz, tipo, você encosta nele, na cabeça, ele fica. Sim. Ele fica perdidaço, ele fica doidaço, assim. Só que daí, no caso do guri, ele fica calmo quando pessoas começam a metralhar outras, dar tiro. É muito estranho. Ó, tem o Peter Stormare nesse filme. Então é bom, tá ligado? Então é bom. Segundo a lógica do Godoka. Verdade. Esse filme tem o Peter Stormare, então é bom. Aí, cara, em 98 ele fez Armageddon. Armageddon. Caralho, cara. Bruce Willis se sacrificando pra salvar a humanidade, hein? Quem diria? Ah, não, cara, esse filme é muito ruim, cara. Vai se fuder. A história é assim, de uma ciência zero, cara. Mas eu acho maneiro esse filme. Vamos treinar perfuradores para virarem astronautas, porque é muito mais fácil do que fazer o contrário. Eu vi esse filme, cara, na excursão do colégio, no finado Baltimore, cara. Finado cinema Baltimore. tinha um monte de... Cara, esse filme tem muito ator, né, velho? O elenco é do caralho, cara. Bibi Ball, Thornton, Liv Tyler. Steve Buscemi, Owen Wilson, cara. Tem um negão. Peter Stormare ali, ó. Tem o Peter Stormare, cara. Peter Stormare. Como esse filme é ruim? Não tem como. É Liv Tyler, porra. Como é que é o nome do John Coffey lá? Ele tá nesse filme também, ele não tá? Ele tá nesse filme. É o único homem negro andando numa Harley no estado do Arizona. Vai, eu e meus amigos, a gente fez uma coisa muito pau no cu quando a gente viu esse filme no cinema, cara. A gente viu lá no Shopping Lindóia. Daí a gente saiu, tipo, uma puta de uma fila, cara, pra entrar na próxima sessão, assim. E aí, tipo, a gente saiu, e daí tu saía da sala, tu cruzava com a fila direto, sim, assim. Sim. E aí a gente saiu dizendo, bah, cara, que filme é fuder, pena que o Bruce Willis morre. Padrãozão, né, cara, pra sacanear. Padrãozão, muito pau no cu, né, cara, muito pau no cu isso, cara. Eu acho que... Foi que eu e meus colegas, a gente fizemos isso com a Paixão de Cristo, e a véia ficou nervosa com a gente. Ah, meu Deus. Parecia até que ela não sabia que o Jesus morria. Acho foda que nem o cara que comprou o sexto livro do Harry Potter logo que ele saiu e passou na frente daquela fila enorme que fica na frente da loja, sabe? E gritou na rua assim: Dumbledore dies! E foi embora. Tá correndo até hoje. Isso é tipo no Big Bang Theory, né? Que o Leonard tá lendo os Harry Potter, daí o. Ele disse, eu tinha preconceito e tal, mas até que tá legal, tá? E aí o Sheldon, que livro tu tá? Tô começando o sexto. Ele, nesse aí o Dumbledore morre. Tipo, É tipo isso, cara. Eu assisti o Armageddon. O pior é que eu assisti o Impacto Profundo antes pensando que era esse filme. Porra, cara. Saiu, cara. Os dois meio que ao mesmo tempo. Saiu. Sim, cara. Os dois são igual. Impacto Profundo é da realidade que não deu certo. Impacto Profundo é tipo, eles não conseguiram desfazer o asteroide, né? Mas o Armageddon serviu pra aquela música do Aerosmith encher o saco pra caralho. Nossa. Aero Schmidt, ele, essa música se redimiu no começo lá do jogo, como é que é o... Do Saints Row, o cara tá tentando desarmar o foguete pra morte lá e fica tocando essa música. Aquela cena do caralho. Esse tempo eu vi um vídeo de um carinha tocando na rua, assim, tocando essa música, e aí tava o Steven Tyler na rua e vai e participa com o cara e erra a letra. Imbecil, né? Os caras tão esclerosados já, né, velho? Não lembro mais. Né? Ah, é uma véia, tu olha pra cara dele assim, tipo, é uma tia véia, tá ligado? Tá toda cara puxada. Baby do Brasil, né, cara? É igual a Baby do Brasil, cara. Vamos seguir aqui. Nova York sitiada. Esse é legal também. Ele é meio que um vilão. É. Porque ele teve um ataque terrorista em Nova York. Os caras, tipo, fazem Nova York ficar sitiada. E ele tá no comando, assim, do exército. Só que ele tá disposto, tipo, a meter bala, tá ligado? Aí tem um cara do FBI que tá tentando encontrar os terroristas antes que ele resolva botar pra foder na cidade toda. Denzel, e o Monk. Filme legalzinho, cara, filme legal. Cara, deixa eu ver, tem uma participação no Ellie McBeal. Credo. Depois temos A Beira da Loucura, eu não sei se eu lembro desse filme. Não, eu olhei pro... Não é o filme que eu pensava que é. Não, eu cliquei aqui nessa... Eu não vi esse troço. Deixa eu ver... Ah, e depois... Que é isso? Terceiro Sentido, cara. Terceiro Sentido... Sim, aí é o segundo renascimento dele, né? Exato, né? Voltou novamente a again. Pena que me contaram o final antes de eu ter visto o filme. Sério? Sim. Putz. Eu tô vendo aqui que o salário dele pro Terceiro Sentido... O cachê dele pro Terceiro Sentido foi 14 milhões. Eu Nossa. Caí bem na hora que vocês iam falar do Nova York sitiada, né? Já passou. Só porque eu acho o filme foda pra caralho, cara. A gente tá no seu sitiado. Vale muito a pena ver, cara. Vale muito a pena ver, cara. Cidade sitiada é bom. Vale mesmo. Esse sentido é legal, cara. É muito bom o filme. Puta, filmaço. Primeiro do Shyamalan. Antes de ficar refém da própria fórmula, né, cara? Mas tu sabe que, pra mim, o meu filme preferido do Shyamalan não é o Sexto Sentido, né? Todo mundo paga pau e tal, mas pra mim, o meu filme preferido do Shyamalan é o Unbreakable, que também é com o Bruce Willis. Ah, mas esse filme é foda, cara. Também é o meu preferido, cara. Shyamalan é o que eu curto mais. A gente vai chegar lá. E todo mundo diz, Shyamalan é só o Sexto Sentido e deu. Não, cara, Shyamalan é muitas coisas. E, Unbreakable é foda demais. É um diretor incompreendido. É. Bobo ex, vírgula Luiz. É um diretor incompreendido. Vocês não sabem o que fala. Não, pior que Corpo Fechado é um dos filmes dele que eu acho mais maneiro. Eu acho do caralho, velho. Baco, Corpo Fechado eu acho muito foda. Do caralho. E o Samuel Jackson tá ótimo nesse filme também, que ele é super manda muito super cuzão com as pessoas dos quadrinhos, né, cara? É muito fuder aquele cara que vai tá olhando a capa de um tipo, o original, assim, da capa de um quadrinho, e ele diz, eu vou levar, meu filho vai ficar louco. Ele disse, como assim teu filho? Isso aqui é presente pro meu filho. Isso aqui não é uma figurinha pra colorir, isso é arte. Vai, sai daqui, vaza do meu. Sai da minha baia. Sai da minha baia. É aquela, como é que é o nome daquele filme do John Cusack lá da loja de disco? Alta Fidelidade. Né? Tipo, aquela cena lá, meu. Ah, você quer um disco? Não, eu quero levar esse aqui pra minha filha. Assim, não, cara, isso aqui não é só um disco. Você não tá entendendo, cara. Caramba, aquele filme é fuder, cara. Vamos seguindo. História de Nós Dois, eu não vi. Eu não sei. É com a Michelle Pfeiffer, não é? É, com a Michelle Pfeiffer. Isso. Como que tá escrito comédia, drama, romance? Ó, eu passei muito longe. Eu não vi esse filme. Eu lembro quando ele saiu na época, mas eu não vi ele. Uhum. Aí teve o Meu Vizinho Mafioso. Ah, esse é legal também. Ah, esse cara. É fuder pra caralho. Jimmy Tedesco. E foi por causa desse filme. É, foi por causa desse filme que ele participou do Friends, né? Ah, é? Foi por causa desse filme aí. É que foi ó. O Matthew Perry e ele fizeram uma aposta, tá ligado? Ele disse que, tipo, o filme ia. Eu não sei qual é que é, se ele achava que o filme não ia dar bom em bilheteria. E não ia ficar em primeiro lugar na bilheteria, sei lá o quê. E o Matthew Perry apostou com ele que se ficasse, se o filme fizesse sucesso e tal, desse uma bilheteria boa, ele participaria do Friends daí. Ah. E aí ele perdeu a aposta e ele tem que participar do Friends. Que maneiro. Tipo, o Bruce já vai fazer os negócios achando que não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí teve aqui a participação. Mas em 3 episódios, né, do Friends. Sim, o personagem dele no Friends é sensacional, é muito engraçado. É o pai de uma mina que o Ross tá pegando. É uma aluna, o Ross tá pegando uma aluna bem novinha, assim. E sim, ele é o pai da guria e tal. E aí ele começa a pegar a Rachel. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Tem a cena que ele tá. Tem a cena que ele, tipo, ele vai pra casa de campo lá com a Rachel, e o Ross e a filha dele estão lá também. Lá. E aí ele vai no quarto, tipo, começa a se olhar no espelho, assim, tipo, se olha dentro da camiseta, e diz, still got it. É muito engraçado, cara. Nossa, cara. É muito boa a participação dele no Friends. É, esse eu lembro desse Meu Vizinho Mafioso ser divertido também, que é legal. Era bacana, era. Sim. Amanda Peet e tal, era. Esse, Amanda Peet, verdade. Parecia. Amanda Peet em seu auge. Pagava peitinho nesse filme. Isso, eu quero avisar que se começar uma barulheira aqui é porque provavelmente o Grêmio deve ter ganhado alguma coisa aí tá tipo. Eles ganharam. É, os caras estão passando berrando aqui. Eu já mutei aqui já uma hora porque passaram berrando aqui. Dá o Grêmio! Desculpa. Cara, Duas Vidas, esse filme, mano. Eu vi, cara. Não, eu vi meu. Também, eu tô vendo que é da Disney, só que. É o do Piazinho zoadinho, meu. É, eu não lembro, cara, não lembro nada desse filme. É que a vibe é assim: é um cara e a vida dele tá uma merda, e daí ele começa a pensar assim: puta que pariu, tô velho, pinto, já não sabe. Ai. E daí no meio do nada ele encontra uma versão dele que. Dele criança que veio do passado, e aí eles começam a conversar e dar umas bandas pra lá e pra cá, e daí, tipo, o guri olha pra ele e diz assim, poxa, eu achei que era mais legal, que ia ser mais legal, mais velho, assim. Uhum. Tipo, já começa a dar uma puta de uma zoada nele, sabe? Daí os dois começam a crescer até o momento em que, tipo, o Pia vai embora, e aí ele volta, tipo, ter um pouco dessa vitalidade, assim. Entendi. Tipo, cara, é. Tipo, é um filme da Disney, mas pra adultos, assim. Uhum. Como é que eu vou te dizer? Não é, cara, não é ruim, meu, mas tipo, não é o tipo de filme que eu ia parar pra ver se estivesse passando na TV, tá ligado? Uhum. E passava, era outro filme dele que passava o tempo todo no Cine Belas Artes. Sim, na TNT passava demais, cara. Passava demais na TNT. Cara, bom, tem o Corpo. Em 2000 teve o Corpo Fechado, que a gente já falou, né? Tem o Corpo. Exato. Acho que um dos melhores filmes de super-herói. Filme bom, é, exatamente. Exato. Um ótimo filme de super-herói. E olha só que legal, Active Comics. Active Comics. Ai! Vida Bandida. Eu vi esse filme, cara. Tem o Billy Bob Thornton e a Kate Blanchett. Ah, aham. É o que termina que eles roubam um banco. É, os dois são irmãos, né? Eles são irmãos, o Billy Bob Thornton é super hipocondríaco, tá ligado? Tipo, cheio de nervos. Tá, ele se apaixonando por ela, tudo, né? Isso. Aí eles sequestram a guria, tudo. Fica meio um triângulo entre os três, assim, e tal. Eu vi também alguma vez. É assistível. É, dá pra ver, de boa. É maneiro. Não é... Guerra de Heart. Ah, esse Guerra de Arte é legal, cara. É tipo, um dos melhores filmes da carreira do Colin Farrell. Colin Farrell, Bruce Willis, William McNamara. Que eles estão presos no. Eles estão presos na. Durante a Segunda Guerra, estão presos num campo de prisioneiro lá. Tudo lá. E o. Quem que é o nome? Quem que é o negão, cara? O negão? É o Terrence Howard. Deixa eu ver. Ah, é o Terrence Howard, tá? Máquina de combate. Tá, os caras acusam ele de ter assassinado um cara lá, tudo. Pô, esse filme é legal, cara, esse filme é legal. O... Cara, depois... Opa, muito obrigado, Luiz, muito grato. Eita, pior que eu tava ligeiro ali. Eu tava com o link aberto aqui também, cara. Isso aqui vai pro banner. Vai pro banner. Põe ela no banner, daí põe um Bruce Willis em cima de cada vez. Exato. Botar a cabeça do Bruce Willis. O cara, grande campeão, tipo, velho, nem no cast eu achei o nome do Bruce Willis, então eu não sei. Cara, eu não tô achando ele. Então, foda-se. True West, filme pra TV. Filme pra TV, Lágrimas do Sol. Lágrimas do Sol é um filmezinho mais conhecido. Ah! Esse Lágrimas do Sol tem uma história legal dele. Que vai ver que tem o Lágrimas do Sol, eu não sei se é do mesmo ano ou se é do ano depois. Tem o Duro de Matar. Qual que é o próximo Duro de Matar que tem? 4. Duro de Matar 4, se eu não me engano. É. E tem uma história que fala que ele aceitou fazer esse filme com uma condição de que eles... trocassem o título dele, porque na verdade ele pegou o roteiro desses filmes e aí ele leu esse roteiro e esse roteiro ele era muito bom. E aí ele pegou o roteiro desse filme que era para ser o Lágrimas do Sol e ele transformou esse filme que ia ser o Lágrimas do Sol no Duro de Matar 4 e eles fizeram um outro filme e usaram esse título. Nossa, então o Lágrimas do Sol que a gente assiste é um outro filme. Não é o que deveria ter sido. Que doido. Pô, que zone. E aí ele usou mais tarde o Duro de Matar 4.0, que era a história do Lágrimas do Sol. Bah. E aí tinha alguma. Eu acho que o título tinha alguma coisa a ver com o. Porra, com os satélites e os bagulho lá que o cara é hacker, fodão, não sei o que lá. E aí ele usou o nome pra. Ele só, bom, fez um troca-troca lá e usou um outro roteiro. Mas esse Lágrimas do Sol Bruce é bacana, cara. Bruce Willis, cara. Bruce Willis. Ele tá sempre metido. Ele tá sempre metido como produtor baterista. Nos bagulho, cara. E esse filme Lágrimas do Sol tem a Mônica Bellucci, cara. E ela tá muito massa nesse filme. Porque ele é tipo líder de umas forças especiais que vão até um país lá na África salvar essa mulher. E daí a mulher olha pra ele e diz assim, ó, não vou embora se não ajudar esses outros loucos aqui. E daí ele tem que atravessar ele e um monte de tipo de refugiado, de cara que tá fudido e tá na merda, junto com ela, eles têm que atravessar um território, e aí eles estão sendo caçados por um líder de um exército rebelde lá do país, e aí começa a dar umas merdas, porque eles descobrem que tem uns caras no meio desses refugiados que são um soldado contra, e aí começa a dar umas merdas, e aí tipo... E tem aqueles atores de filme de ação mega B, tá ligado? Que eles têm vários, né? Vários deles são homens do Bruce Willis nesse filme. Mas quanto que a Mônica Bellucci não tá foda no filme, né? Até né? Nos filmes ruins ela tá bem, tipo, ela é muito foda. Ela é foda em todos os sentidos, né? Exatamente. É eu lembro a primeira vez até que... Até no Matrix, que é uma merda. Ela tá, sim. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Mônica Bellucci, que foi naquele filme, acho que é Malena o nome do filme. Que ela que ela é uma mulher, daí tem a guerra, e daí ela acaba tendo um tereco-teco com o piazinho, tá ligado? E aí no fim, a vida inteira apedreja ela e escrotiza a mulher, e tipo, e ela tá demais nesse filme também, cara. Tá, Vamos seguir, senão a gente não termina hoje, mas esse podcast já fica com 2 horas, é, cara. É, já tá edita essa merda aí, se vira aí, meu. Já tá gigante isso aqui. Panteras Detonando tem um não creditado, que eu não lembro. Não, eu prefiro não comentar. Ah, não lembro. Meu Vizinho Mafioso 2, que eu lembro de ter achado bem ruim. Não vi. Eu não vi até hoje, cara. Eu baixei ele e nunca vi. Eu não lembro nada, mas eu lembro de ter achado ruim. Eu não vi, mas eu achei ruim. É, 12 Homens e Outro Segredo. Eu nunca vi nenhum. Ah, essa cena do Bruce Willis nesse filme é muito a fuder, cara. Que a Julia Roberts, na real, tipo, eles começam. O Matt Damon e o. Ah, o Matt Damon e um outro. Um dos outros, eu não lembro. Eles ficam falando assim, tipo, ah, eu acho que se a gente mudar, assim, tipo, mudar o cabelo aqui tal, botar uma roupa, ela fica parecida com ela, vai se passar por ela e tal. Daí, tipo, tu fica pensando, bah, quem é ela, né? Quem que eles estão tentando fazer ela se passar, né? E aí. Daí, tipo, eles fazem todo o esquema e eles fazem ela se passar pela Julia Roberts, tá ligado? Eles querem fazer a personagem da Julia Roberts se passar pela Julia Roberts. Uhum. Daí, pra, tipo, roubar o negócio no hotel lá. E aí, ela tá lá e aí, tipo, tá, ela chega como se fosse a Julia Roberts, assim. E aí o Bruce Willis chega. E aí ele, tipo, ele chega e vê ela, né? Daí eles, Julia, não sei o quê. E aí ela fica, tipo, tri emocionada que é o Bruce Willis, tá ligado? Aí ela lembra que ela tem que agir como se ela já conhecesse ele, tá ligado? É muito engraçada. Cara, a cena é muito engraçada. Muito a fuder. Mas, cara, seguindo aqui temos Refém. Refém. Cara, esse filme é maneiro, meu. Esse filme é massa. E esse filme vale a pena pegar pra assistir, que é a história de um... Ele é tipo um policial fodão, ele tipo, deu alguma merda, ele foi parado numa cidadezinha bosta do interior, e aí ele era, se eu não me engano, ele era de uma divisão especial que negociava, tipo, um assaltante de banco, essas coisas. E aí, tipo, dá uma merda e tem um cara que é rico e cheio da grana, e o cara mora numa casa toda tipo, fechada, que nem um forte, tá ligado? E aí tem a filhazinha, tem a filha e o filho, e aí uns caras, tipo uns redneck que estão querendo dinheiro, eles entram lá e tipo, eles estão pensando em sequestrar a guria. Só que o sequestrar, não sei se era sequestrar a guria, ou só entrar lá pra roubar as coisas, mas o plano deles dá errado. E aí eles ficam mantendo a família como refém. E aí a vibe é o Bruce Willis tentando negociar com os piá. E aí, tipo, tem um dos piá que não bate muito bem da cabeça. E aí, tipo, o negócio vai evoluindo pra uma parada muito... Muito bizarra, cara. Mas é maneiro. Vale a pena ver esse filme. Legal. Cara, vamos seguindo aqui. Temos Sin City, 2005. Bah, é demais, cara. Fodão. Massa. Foda pra caralho. Demais. É massa, cara. Esse deu... Não precisa falar muito do Sin City. Não, não precisa, cara. Esse a gente sabe que é bom. Esse a gente sabe que é legal. Mais uma coisa boa que o Frank Miller fez antes, né, de... Inspirar a validade. Mas vem que é do Robert Rodrigues, né, cara? Sim, mas Rodrigues é foda, né, cara? Faz Rodrigues é foda, né? Rodrigues fez tudo, ele fez até a trilha sonora do filme, ele fez até os efeitos digital, ele fez tudo, cara. Ele vai ver a trilha sonora do filme, é o Magrão fazendo uns beatbox com a boca, tá ligado? Mas tá ligado que é ele que faz. É ele que faz mesmo as trilhas dos filmes dele, geralmente. Né? É, sim. Não, cara. É, ele mesmo faz. Ele tá com violão quando ele apareceu no Cleveland Show. Ele faz... O Planeta Terror, a trilha dele. Esse filme é geralmente ele que faz a trilha. Pequenos Espiões. Ele edita, faz o CG, ele faz tudo, cara. Ele é fodido, cara. Ele é muito multitarefa. Ele faz o Bruce Willis. Ele faz o Bruce Willis. Ele pega só a cara do Bruce Willis, assim, tira foto e daí faz. Inclusive, um dos melhores Bruce Willis que eu já vi na minha vida é o Joseph Gordon-Levitt, cara. Quando o Bruce Willis não quer gravar, ele bota a cara do Bruce Willis em cima, assim, e continua. Faz tipo South Park, assim, corta embaixo, tá ligado? E fica mexendo. Assim. Sim. Cara, tipo os canadenses do South Park. Exato. Vamos seguir aqui, onde vai terminar hoje, cara. Alpha Dog. Não vi, não, melhor não vi, não lembro. passei. Não lembro. É muito a fuder esse filme, cara. É uma história real, né? Sobre um cara que é traficante e tal, e ele vai parar no Brasil. É o que tem o Justin Timberlake. O Justin Timberlake tá tri bem nesse filme, cara. Tá todo mundo bem. Tem o carinha aquele que faz o anjo do X-Men lá. Ben alguma coisa. Ele tá nesse filme Reféns aí também. É. Legal. Ben Foster. Vai, ele é foda esse cara, meu. Puta, muito bom. E o guri principal é muito bom, o Emil Hirsch. É muito fodido, cara. Aquele guri é muito bom. Que é o guri do Natureza Selvagem lá. Tem o Anton Yelchin também, não tem? Tem. O Anton Yelchin, falecido. Anton Yelchin. Sim, vai, esse filme é muito a fuder, meu. Recomendo. Tem a Olivia Wilde também. Boa, sim. Faz a namoradinha do Trafica e tal. Bem legal. Ah, esse filme é fuder. Cara, vamos lá. Eu tenho aqui o Checkmate. Esse filme eu acho legal. Checkmate, Lucky Numbers 11, né? Lucky Numbers 11, isso aí, Lucky Numbers 11. Lembro muito dela. É, nunca consegui ver esse filme inteiro, cara. Nunca consegui, tipo, terminar ele, assim. Eu sempre me dispersava, eu dormia, acontecia alguma coisa. Eu lembro que eu tive que ver duas vezes, assim, que eu vim em casa e eu tinha baixado ele. Aí eu tinha marcado. Ele é meio. Eu tinha marcado. Ele é meio tentativo de. Eu tinha marcado um cinema com a mina e cheguei lá, ela queria ver esse filme. Eu tinha que assistir de novo, mas eu achei legal. Ah, daí tu não vê o filme, né, mano? Daí tu foca na mina, porra. Já viu o filme, foda-se essa porra, né, cara? Mas aí a mina quer ver o filme, né? Ela vai te dar, né, filme. Cara? Tem isso também, né? As pessoas vão sempre pra ver, pra assistir o filme, porra. Ah, mas dependendo do dia que tu vai do cinema pra mina, ela não quer ver o filme. Ai, vamos no cinema, segunda. Tá bom. Fala isso. Esse filme é meio que tipo aqueles filmes do marido da Madonna lá, o ex-marido da Madonna, o Guy Ritchie. É meio que uma tentativa de Guy Ritchie, assim, né? Bem, ele tem esse climão, assim, cara. Tem o cara, o Morgan Freeman e o Ben Kingsley, que eles não se dão, cada um vive num prédio lá. E tem uma historinha de vingança lá entre o cara e o Bruce Willis. Isso, era um matador lá e tal. É, mas eu acho legalzinho, cara. Acho massa. Seguindo aqui, 16 quadros. Putz, isso é legal, cara. Isso é legal, né? Cara, eu não lembro de ter visto esse filme, mas eu fiquei muito afim de assistir ele, cara. É legal, ele é um detetive, porra, que tem que levar um cara pra corte, né? Tipo, a 16 quadros, pertinho, né? Só que esse cara ele vai testemunhar assim pra corregedoria, né? Uhum. Ah. Ele vai fuder. Gente pra caralho, os policiais querem ele morto, aí tipo, eles fazem essa 16 quadras ser um inferno pra ele, tá ligado? Sim, tipo, sim. O cara é o Mos Def, o Ford Perfect, pra quem viu o filme do... Ford Perfect. Guia do Mochileiro. Ah, é verdade. Exato. Que ele fala também igual o Ford Perfect, ele fala pra caralho, cara. É. Vou pegar esse filme pra ver, cara. É legal, cara. Bom filme, cara. Bom filme. Vamos aqui seguir. Deixa eu ver. Ah, tem um. Eu vou passar esses não creditados e short filme aqui. Prova de Morte. Na verdade, não é a Prova de Morte. Na verdade, eles botam ele creditado na Prova de Morte porque a Prova de Morte faz parte do Grindhouse, né? Grindhouse. Uh-huh. Porque ele tá no Planeta Terror, Planeta Terror. É verdade. Ele não tá no Proud Mode. Tá certo. Ele tá só no Planeta Terror, que é que na real aqui veio separado os dois filmes, né? Lá fora que eles fizeram o Grindhouse, que a ideia era fazer, que existia isso nos anos 60, aquelas Grindhouse que era mais de um filme e tal. E aí eles resolveram fazer isso, só que não deu muito certo lá, e aí em vez de fazer o mesmo espírito em todo o resto do mundo, eles separaram os filmes, e o A Prova de Morte chegou bem depois no Brasil até. Sim. Eu lembro que eu já tinha visto ele até, e aí ele estreou no cinema e tal. É verdade, eu lembro que eu vi ele bem antes, assim, também, tipo, demorou pra caralho. Assim. É, o Planeta Terror veio antes, depois veio, muito tempo depois veio o Prova de Morte. Verdade. E o Planeta Terror é do caralho, né, cara? Que é um filme trash. É bom, feito, assim. É muito bom, cara. É muito a fuder o Bruce Willis se prestar a fazer, né, cara? Que ele é um dos zumbis, né? Ele é um dos ricos zumbis lá. Cara, é muito a fuder aquele filme. Ah, eu acho muito foda. Tem umas coisas muito genial no filme. Tipo, quando tem uma hora que... Tipo, quando o cara tem a cena de sexo do cara com a guria, e aí o filme começa a queimar. Pega fogo no filme, cara. Começa a queimar, e aí, tipo, aí eles perdem dois rolos. Perdem um rolo, tem um rolo. Aí aparece escrito na tela, assim, rolo perdido. E aí, tipo, quando volta o filme, volta. Tipo, e realmente a sensação é de que tu não viu um rolo inteiro de filme, porque a volta, todo um monte mundo, de coisa tá aconteceu. O mundo explodido, o quebra-pau começando. Não, e os caras falando pro cara, tem um monte de personagem. Agora eu não sabia de toda essa história, se eu soubesse, eu teria te considerado mais e tal. E tu, que porra tá acontecendo? Tem muito personagem que não se conhecia, que tá junto na mesma cena, assim. Esse filme é muito genial. Esse tipo de filme é o filme que o Segui assiste e fala assim, não, esse eu gostei. É muito legal, cara, é muito massa. Vamos seguindo. Cara, esse filme é muito bom. A Estranha Perfeita, Perfect Stranger, eu não vi. Ah, sim, que é o filme que a gente tava vendo antes, que tem a... Halle Berry. Ele é a Halle Berry, e não me lembro quem mais que tinha, que a gente tava falando antes do... Que tinha feito. Ah, a mulher dele fez esse filme junto. Ah, tá. Foi o que a gente tinha comentado antes, tá certo. Isso aí. Tá, vamos lá, Duro de Matar, mais um. 4. Duro de Matar, 4. Bom, esse já é o prego. Esse é o prego, cara. Esse é o do carro no helicóptero, né? Isso, porra, meu. Ele derruba um helicóptero com um carro, cara. Esse filme é legal. Ele também derruba um jato da Força Aérea com um caminhão. Pois é, cara. Isso aí já fudeu, né, cara? Cara, eu não iria me admirar se um próximo Duro de Matar ele aparecesse com super poder, assim, tocando raio na mão, sabe? Combatendo alienígena mesmo. Esse filme tem a história que o Kevin Smith conta, né? Que o Kevin Smith tá nesse filme, né? Ele é um hackerzinho. Um hacker. E daí tem a história que ele conta que tipo, ele se deu tri bem com o Bruce Willis nesse filme, assim, se fecharam um monte, assim, e ele disse que via todo mundo na volta, sabe, com umas caras de acabado, assim, sabe, sofrendo, e olhava pro Len Wiseman lá, o diretor, e disse, o cara com uma cara de destruído, assim, sabe, tipo, que merda fazer esse filme com esse cara, sabe, Bruce Willis, e aí ele dizendo, porra, gente, Bruce Willis, cara, o cara é muito foda, e aí toda a equipe, todo mundo diz, tá, se tu tá dizendo, beleza, sabe, tipo, sabe? Aí ele não entendia, daí quando ele foi fazer o filme com o Bruce Willis, daí ele entendeu, né, tipo, o cara é um... O cara é um mala, né? O cara é um filho da puta. Vamos chegar lá. Vamos deixar um trechinho pro cop-out. que a gente tem aqui Provas e Trapaças. Esse eu não assisti mesmo. Ah, eu vi esse filme. Ele é bom? Porque assim... Ah, cara, eu não lembro direito pra falar a verdade, assim. Foi meio tipo, porque a nota dele tá relativamente alta aqui no IMDB por uma média de filmes do Bruce Willis. É um filme diferente, assim, do que ele costuma fazer e tal. É com aquela guria do DLC lá, Misha Barton. Misha Barton, que ela parece ter uns 15 anos e já tem 30 ainda. Isso aí. Depois tem Fora de Controle. Mas é meio... Fora de Controle, que tem o Robert De Niro. Ele é tipo, ó, ele tá acreditado como actor. Ele é um ator do filme. Ok, vamos passar pro próximo aqui. Tem o próximo, é o Substituto. Ah, né? Tem o Surrogate. Surrogates. Esse filme é legal, cara. Esse filme é bacana. Tem o. Bruce Willis de peruquinha. É engraçado, né, que ele é velho acabado, assim, e o substituto dele é gatão, né? Vou ter que usar uma expressão de leitor do MDM muito da antiga. Tem o Bruce Willis e o Bruce Willis Unperuked, né, cara? Há muito tempo que eu não ouço Unperuked, cara. Desenterrei agora, velho. Vai desenterrou tudo. Do baú do MDM, isso aí, cara. Um peruca. Mas é legal, esse filmezinho é bom. Aqui a gente tem aquela participação no clipe do Gorillaz, né, que é bem legal, que ele é o caçador de recompensa. E aí temos o Tiras em Apuros, Cop Out. Tá, qual que é a vibe desse filme? Porque eu ainda não vi esse filme. Também não, cara. Cara, é de uma tristeza, cara, sem tamanho. Não vê, né? Não vê que não precisa, cara. Não precisa. É um filme que... É um filme que a Warner ofereceu pro Kevin Smith, na real. Porque, tipo, a Warner, os caras chamaram ele lá e disseram... acho que tu é capaz de fazer e tal, faz aí, a gente tem esse roteiro. Que a história era o seguinte, tipo, era pra ser com o Will Ferrell e o Mark Mark lá, o Mark Wahlberg. E aí, tipo, o roteiro foi mudando tanto e tal, que o Mark Wahlberg e o Will Ferrell saíram fora, daí eles fizeram o The Other Guys, aquele que é a mesma coisa, tá ligado? Exato. Dois policiais imbecil, é a mesma coisa. E aí eles, daí tipo, a coisa ficou meio à deriva, ficou meio tipo, e agora, né? E aí os caras disseram pro Kevin Smith, não, relaxa que nós vamos chamar o Bruce Willis pra fazer. Aí eles, que a fuder, Bruce Willis, vai ser foda, não sei o quê. Só que, tipo, daí ele viu que o Bruce Willis tem total incapacidade de obedecer comando, assim, sabe? Como ele é um cara muito experiente, assim, ele poderia estar dirigindo, mas ele não dirige, ele inferniza a vida. Ele prefere ser bom no Aí, tipo, ele decidia... Ô, Luiz, dá um corte. A história completa, vocês ouçam no primeiro Big Burger. É verdade, a gente conta toda a história, é verdade. Cara, a gente contou tudo, velho. Só pra te ter uma ideia... Bota no post o link no post aí. Só pra te ter uma ideia, Vini, um spoiler, o Tracy Morgan praticamente atua sozinho o filme inteiro. Exato. Que o Bruce Willis não queria falar as falas. Ele ficava cortando assim, não vou falar isso aqui não vai, isso aqui vai ser cortado na edição... Isso aqui não sei o quê, tipo, cara, ele infernizou a vida. O filme é um monólogo do Tracy Morgan com o Bruce Willis olhando pra ele com cara de burro. Ah, cara, e eu tenho um ranço com esse Tracy Morgan, eu não gosto dele nem da época do Saturday Night Live, cara. Não acho o cara bom, sabe? Não consigo. Bom, vamos lá, temos o... Temos o Mercenários. Senhor Church. Participaçãozinha, acho que é na finaleira que ele aparece, né? Na igreja. Não, é quase na metade do filme. Isso, né? Que daí esse encontro com o Schwarzenegger lá, bem curtinho. E o Stallone, bem curtinho. Ah, sim. Sim, é. No primeiro ele só faz aquele, né, dá aquele papinho na igreja lá e isso, tal. Isso, é só... No segundo que ele entra em ação junto, né? Criou bastante pra negar. Ah, céus, três estão juntos, porra, puta que pariu. Fudeu! aí tem um aqui que é Eu Ainda Estou Aqui, que tá, acho que Bruce Willis... Esse é o filme que o Joaquin Phoenix... Lembra uma época que o Joaquin Phoenix inventou que ele não ia ser mais ator, que ele ia ser rapper? Ele ia cantar rap. Sim, sim. É, que era pra divulgar esse filme, tá ligado? É. Ele tava inventando porque ele queria divulgar esse filme. Sim. Era uma jogada de marketing, assim. Tanto que, tipo, se tu olhar, todo mundo faz a si mesmo, né? Todo mundo faz uma versão de si mesmo. Assim. Exato. É que nem aquele This Is The End lá. Sim. O 2010 teve o Red, que era massa. Puta, esse filme massa. Esse filme é muito a fuder, cara. Esse filme é muito a fuder. Cara, é o que? É o Warren Ellis, não é? O Red é do Warren Ellis. Não, o quadrinho é do Warren Ellis. Mas parece só um pouco, na verdade, né? Mas não tem, mano, no filme não tem muito do humor ácido que ele coloque, do tipo da... Não, cara, mas o filme é muito melhor que o quadrinho, cara. Não, o filme é bom, cara. Eu assisti o 2, nem sabia que tinha o 2. O 4, desculpa. O 2 é legal também. Eu pra caralho, cara. Dois, não, o 2 é bom, cara. O 2 acho que até mais. O 2 é maneiro, velho. É muito foda, cara. O 2 é maneiro, ainda mais o que ele faz com aquele China lá, meu. Pô, é muito maneiro, velho. Esculhamba o cara. Aí o cara esculhamba com ele e diz assim: então tá. Então se tu quer me matar, me mata. Daí o cara assim. Porra, peraí, cara, se eu matar ele agora, ele morreu, e aí acabou, e aí eu vou matar ele, não vai ter graça nenhuma, daí o cara fica puto da cara. Tem o John Malkovich loucaço, né, cara, é muito bom esse cara, filme. Cara, o John Malkovich tá demais nesse filme, cara, ele é demais, o melhor personagem acho que é o John Malkovich. Exato. Vamos acabar isso aí, que a gente tá estamos em 2011 ainda. Sem Lei. Aí começa um monte de filme que eu não vi, tá ligado? Sem Lei. Eu não vi também. Tem cara de ser um filme muito... Cat 44 também desconheço totalmente. O Dobro ou Nada. Black Mamba. A média de nota desse filme é tipo 4. É. O Dobro ou Nada eu vi no cinema. É, eu não vi no cinema. Eu olhei que acaba. É divertidinho, é. Assim. Mas é nada demais, tá ligado? Nada demais. Porque é divertidinho. Tem Fuga Implacável, que eu também não assisti. Cara, tipo. Qual que é esse Fuga Implacável, cara? É com o Cavilzaço. O super-homem que tu merece. Esse é aquele. Cavil. É. Esse é aquele que ele é um agente do não sei o quê, e aí zoam com a família do cara, e aí. Acho que eu tô ligado que filme que é esse aí, cara. Vamos lá. Moonrise Kingdom. Esse filme é massa, cara. Esse filme é maneiro. Anderson. É. Esse filme é maneiro. Esse eu não vi. Olhei. Conta a história de um piazinho, de uma guriazinha que eles decidem, tipo, fugir. E o Bruce Willis, se eu não me engano, ele é o líder dos escoteiros, do gurizinho e tal. Tem bastante gente conhecida no elenco, né? Mas é maneiro, cara. É um filme assim, tipo. Todo mundo. Eu não sei se todo mundo, mas tem uma galera que paga um pau federal pra esse diretor aí. E tipo, cara, sim, eu acho legalzinho. Anderson. Mas eu achei legalzinho. Tem um bar aqui em Porto Alegre baseado na obra do Wes Anderson. Caralho. É o Margot. É mesmo? Chama Margot. Uhum. Pô, não sabia que o Margot era baseado no Wes Anderson, cara. Sim, é baseado nos filmes do Wes Anderson. Wes Anderson. É um bosta do diretor. Minha cabeça tava a identidade visual do filme dele. Wes Craven é bom, cara. Vida Maria. Ele bota aquele Jason Schwartzman em todos os filmes, que eu odeio aquele cara, não. Qual que é esse Jason Schwartzman? Que asco que eu tenho aquele cara. É aquele de óculos lá e o cabelinho comprido? Não, eu vou te mandar aqui, a latinha dele no coisa aqui. Mas eu sei que clica no link. Esse cara, ele tem, tipo, os filmes dele tem tudo a mesma identidade visual, sempre. Mas todos os filmes tem esse Jason Schwartz, porque ele é hippie. Do Barren and Dead, aquele que era um tipo um investigador, um bagulho assim. Vamos seguir lá. Mercenários 2, que ele já participa mais ativamente lá junto com. Ah, sim, só uma dúvida: ele chega a participar do 3 ou foi no 2 pro 3 que ele foi convidado a não participar mais? Não, muito mal. No 3 ele foi. O Stallone ofereceu pra ele 3 milhões de dólares por 4 dias de trabalho. E aí ele quis 4 milhões de dólares pelos 4 dias de trabalho. E aí daí o Stallone chamou ele de greedy and lazy e mandou ele passear e pegou o Harrison Ford. A história foi essa. Cara, que massa, velho. Ah, bom, sinceramente, cara, Bruce Willis não perdeu nada. Eu não vi o 3 até hoje, cara. Não vi o 3. Cara, o Bruce Willis saiu no lucro e o Stallone saiu no lucro. Porque, bah, Harrison Ford muito maior que o Bruce Willis. O 2 eu me diverti muito, cara. O 2 eu achei. O 2 é do caralho. Assim, eu ri pra caralho. Então, o 2 é foder, tem o Van Damme de vilão, cara. É muito foda. Sim. Dolph Lundgren, foda, né? Como é que é o nome dele? É Vilão. Mr. Vilão. É Vilão. Muito foda, cara. Eu queria ver se aquele seriado do Jean-Claude Van Johnson fosse pra frente, que o episódio piloto tava bem divertido, cara. Procure o episódio piloto do Jean-Claude Van Johnson. É esse louco aí que é chato pra caralho. Bah, eu não consigo gostar desse cara como ator, meu. Sério, mano. Jason Schwartzman, né? Tem uma cara de bundão, meu. Meu, ele é muito chato, cara. Eu odeio esse cara, tem um asco desse cara. Tá louco, meu. É dois caras que eu não suporto, cara. É esse cara aí e o Ryan Gosling. Tá ligado? Que todos me pagam pau. Cara, o Ryan Gosling pra mim é o cigano Igor de Hollywood, cara. Ele é muito ruim, meu. Puta não merda. Você não pode falar mal do Ryan Gosling nesse podcast, cara. Pois é. Não pode falar mal do Ryan Gosling nesse Supramistas, cara. A gente. Como é que era? Era o Ryan Gosling que era o outro? Era dois. Era o Guaxinim de Trabuco. Puta, velho. Porra. Como é que eu sou? Bradley Cooper. É o Bradley Cooper. Melhor ator de Hollywood. Mas o Bradley Cooper é bom pra caralho. Mas tu tá ligado que dizem que o Bradley Cooper é um baita de um cuzão, né? Tipo, ele é legal com todo mundo e tal, enquanto, tipo, bah, ele tá trabalhando contigo. Então as câmeras tá ligado, tá ligado? Tá, então, Vini, agora, já que tu, por falar em... Vocês viram aquele cara... Vocês viram aquele cara que é parecido com o Bradley Cooper e entrou em Sundance, em todas as festas, em todos os eventos de Sundance, fingindo que era o Bradley Cooper? Deve ter comido massa. Mulher pra caralho. Ah, e eu só tenho uma reclamação do Bradley Cooper que, tipo, muito... O cara é realmente parecido, meu. Sim, eu acho que eu tô ligado com o cara que é. Mas a minha única reclamação do Bradley Cooper é o seguinte, ele tem os olhos desnivelados. Tu vai ver que ele tem um olho que é mais alto que o outro. E isso me irrita de um jeito, cara, que tu não tem ideia, não velho. Imagino, eu não, imagino mais como. Ver, eu não consigo mais ver os filmes dele, cara. Mas se fuder, Vini, eu lembro daquela atriz pornô lá que eles falaram no Carlinhos Voador, que ela tinha um olho caído no olho, assim. Gillian Jensen. E eu nunca mais consegui olhar pra Obrigado, Marcel. Obrigado. Estragou. Gillian Jensen quer Bradley Cooper do pornô. Estragou a mina pra mim, tá ligado? Consigo olhar pra ela, cara, sem incomodar com o olho dela. Ela dá meio que uma... Como é que é o nome daquele lá? O Cerveró, tá ligado? Puta, calma. E o Bradley Cooper também, meu. Se liga só nos olhos do Bradley Cooper. Vamos voltar pro susto, depois a gente vai ter que cortar um monte de coisa aí pra conseguir terminar esse vídeo. Não, corta nada, meu. Corta nada, deixa assim mesmo. Só bota a música de fundo, né, cuzão. Isso. Looper. Oh, esse Looper é legal, cara. Eu gostei desse filme. Looper é bacana, meu. Inclusive, o Joseph Gordon-Levitt... Ao contrário. O Joseph Gordon-Levitt, inclusive, podia fazer o Bruce Willis nos próximos filmes do Bruce Willis. Porra, velho, ele tá muito igual, cara. Uh-huh. Ele tá com os ele fala igual o Bruce Willis, cara. É muito foda, velho. Ele faz a... Tem um negócio que um amigo meu, a gente apelidou de boquinha do Bruce Willis. Que é tipo, eu falar, e ele fala sem abrir muito a boca, tá ligado? Ele fala mexendo só o beiço, assim, com aquela cara de cu, tá ligado? Assim, ele faz isso perfeito, cara. Esse cara mandou muito bem, ó. Esse cara é muito foda, Joseph Gordon-Levitt, cara. Ele é muito bom. Ele manda muito bem nesse filme, cara. Ah, bem demais. E deu. O Looper deu margem pra continuação e nunca rolou a continuação, né? Pois é, cara, um filmezinho meio diferente, assim. Bem bom, né, cara? Nunca rolou. E agora o cara do Looper tá escrevendo e dirigindo os próximos Star Wars, né? Ah, legal. Pois é, cara. Mas o episódio 8 e 9. É porque o Bruce Willis é um ótimo ator, né? Um cara simpático, legal, deve se dar bem com todo mundo. Ele deve ter facilitado, ele deve ter facilitado bem a produção, por isso que por isso que ficou só num. E a gente tem aqui, cara, Fogo contra Fogo, eu não vi isso. Nunca vi essa porra, nunca vi mais gordo. Não vi. Fogo contra Fogo pra mim Tem a Rosário Dawson. É a Rosário, ela é show, cara. Muito respeito. Baita. Aí, cara, aí sim tem o Duro de Matar, um Bom Dia Pra Morrer. Ah, cara, esse realmente, tu vai pro cinema e tu sai dele querendo morrer, porque que me pariu, cara, que filme bosta. Esse eu dormi com 10 minutos de filme e nunca mais voltei. Tipo, esse filme ele consegue também, ser, o ator que faz o filho dele é aquele Jai Courtney, cara, mais bosta do mundo. Ele é tipo, como é que é o nome daquele cara que ele queria que ele fizesse o Gambit? Ele é o Channing Tatum genérico, cara, e é muito ruim, mas é o Channing Tatum que vai fazer o Gambit, não é? Engavetaram de novo. O que eu ia dizer é que eles queriam. Eles pegam um cara que é um Channing Tatum genérico. E tipo, genérico, ele já é um ator ruim. Quando ele fez Esparta. Mas o Channing Tatum já é genérico, tá ligado? Sim, o Channing Tatum já é genérico. Qualquer coisa genérico, assim. O Channing Tatum pra mim só funciona. Ele é o genérico do genérico. Sabe quem que o Channing Tatum me lembra? Lembra aqueles bonecos que eram pra ser os G.I. Joe, mas não eram os G.I. Joe? Eles eram musculosos, mas eles tinham os bracinhos curtinhos. SOS Comando, SOS Comando. Isso aí, cara. O Channing Tatum é um SOS Comando, cara. O Channing Tatum vai dizer que tipo, ele tem cara de gordo, vai dizer, tu olha só pra cara dele, tu pensa que ele é gordo, tá ligado? Daí tu olha, tipo, o corpo dele é normal, mas a cara dele é de gordo, assim, é muito agora bizarro. Agora que me falou do Channing Tatum gordo, me lembrando daquele filme que tem o Ryan Reynolds, que ele faz um cara que era gordo e cantava na frente do espelho. Sim, era muito triste, cara. Ele e a Amy Smart, é muito bom. Cara, era muito triste. Just Friends. Eu tava confundido com esse último do The Rock aí, do... I swear by the moon and the stars in the sky. Vamos lá, que esse Duro de Matar é triste. Vamos passar. É triste, é na Rússia e o Jay Courtney é um ator muito ruim. É tipo que nem aquele filme com o negão lá, como é que é o nome do negão? Que era do Kevin Smith? Ah, o... Tracy Morgan. É, tipo um filme com o Tracy Morgan, só que sem o Tracy Morgan. Os nomes é pior. Tá bom, vamos seguir aqui que a gente tá quase acabando. Vai fechar em 2 horas. G.I. Joe, cara, retaliação. Cara, esse filme não, do G.I. Joe, eu fiquei puto da minha cara, porque eu achei que o Bruce Willis ia aparecer pra caralho. Pois não, ia fazer um monte de coisa. Um pouco. Cara, ele aparece em uma cena e é outro, que é exatamente... E é outro filme com o Channing Tatum. Exatamente, ele aparece em duas cenas, pra não mentir, e uma das cenas que ele aparece é a que aparece no trailer, que ele, que o carro faz o cavalinho de pau e o maluco ele tá dando um tiro. Mas esse filme vale por uma cena, tá? Esse filme vale por uma cena, e foi uma cena que, tipo, no 3D foi impressionante, que é a Adriane Palik de vestido vermelho. Cara, no 3D foi impressionante. Assim, cara, tipo, esse é um 3D. Filme que ele, foi duas coisas que... Foi duas coisas que me impressionaram no 3D desse filme, que eu vi no cinema em 3D, né? Foi os paragliders, o visual, assim, das montanhas e tal. Cara, sim. Rolou uma imersão massa, assim. E a Adriane Palik descendo a escada de vestido vermelho. A briga na montanha eu acho legal. É só o que eu lembro. Eu acho legal. No primeiro tem até o Joseph Gordon-Levitt, cara, que a gente tava comentando do Looper, ele fazia... Sim, ele é o cobra! Ele é o cobra, ele é o cobra. E eu acho engraçado que ele fica desfigurado no final, que daí eles podem continuar usando outro ator, sabe? Aquele mesmo... Sim, que é o que eles fazem, né? Porque aí o cobra nesse filme é outro ator. É o mesmo esquema que eles fazem com o Mel Gibson no Machete 2, tá ligado? Eles botam a máscara e desfiguram ele pra poder, sei lá, continuar usando o personagem na continuação, sem precisar chamar o Mel Gibson. Isso. Bom, que vibe, vamos cara. Lá, Red 2. Que a gente já comentou também. Já falamos que é massa, melhor. Bom pra caralho. Foda pra caralho. Tem... Ah, Sin City, Dama Fatal. Sin City, Dama Fatal. Repetindo Hartigan. Muito bom, muito bom. Tem uma sequência bem legal nesse aí. Acho que, se não me engano, é esse que ele e o Marv meio que se ajudam lá pra... Eu não lembro se é com ele ou é... Ou posso estar confundindo... O segmento. No Sin City 2, a história do. Essa é a história original, né? Sin City 2, né? Oi? É. O Sin City 2 é uma história original já, né? Não todas, mesmo, né? Não todas. Não? Não todas. A do Joseph Gordon-Levitt é original, se eu não me engano. Só a do Joseph Gordon-Levitt. Que, é a que, por sinal, é a única do filme que, tipo, ela é muito indiferente ao filme, assim. Ela não é ruim, ela não foi mal feita. Mas, tipo, ela é a mais indiferente ao filme. Tipo, tu não lembra dela. Porque eu tô falando que eu não lembro. É, eu lembro que ele era um apostador e tal, e meio que se fudia. Sim, mas, tipo, foda-se, tá ligado? Mas o outro é a Dama Fatal mesmo, e tem uma outra que eu agora não tô lembrando qual é que é. Mas é bom, cara, é bom. Eu gostei, cara, tipo... Tem, pra mim ficou... Ele não é tão bom quanto o primeiro, assim. Ele não é tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que passa na média. Mas assim, ele é bem legal, não, bem bacana, bem bacana. Tá. Eva Green representando. Porra, Eva Green. Tá. Shop. Fodaça. Depois tem o Príncipe de Maquiavel. Cara, puta, que é isso, cara? Eu nunca vi essa porra. O Príncipe. Nunca vou falar. Nossa, passa adiante. Aí já tá, porra, essa, tá decaindo, cara, de novo, tá decaindo de novo. Cara. A Máquina. Esse é a Máquina. Esse é a Máquina. É o filme de pagar a conta. É o filme de pagar a conta. É o que ele faz com o Thomas Jane, não é? É. Isso. É. Pá, esse filme é terrível, cara. Eu não aguentei ver, tipo, meia hora dele. Muito bom. Estamos chegando ao fim da carreira do Bruce Willis. Filme de pagar a conta. Já chegou antes, na verdade. Cara, não tem mais nada aqui, velho. Tem Rock in Kabul. Rock in Kabul. Tem o Bill Murray, mas... Não lembro desse filme. Tem esse Extraction, cara. É um que ele faz com o Kellan Lutz e ele é terrível, mano. É terrível. Tipo, a única coisa boa do filme é a Gina Carano de boca fechada sem atuar. Só. Agora, Gina Carano, cara, é aquela mina do Deadpool. É, a mina do Deadpool. Do palitão. Agora, cara, esse filme é terrível, cara. Peraí, deixa eu ver a nota dele. 3,9. Cara, depois tem aqui Carga Perigosa. É o do Pedro e o Bino e o Bruce Willis. O Bruce Willis faz o Pedro e o Mel Gibson faz o Bino. Eu tô inventando já que é pro filme ficar mais legal na minha cabeça. Sim, né? Puta, porque esse, não tem... E aí, esse filme ia ser foda, cara. Eles fazendo a rota 66 e aí, tipo, eles têm um 38 e uma calibre 12 no caminhão e eles têm que fazer uma entrega de um bagulho que eles não sabem o que é, tá ligado? E aí tem uma gangue de motoqueiros e uma gangue de traficantes colombianos atrás dele. Ele fala uma cilada, Bino. Não, e daí, tipo, daí o Bruce Willis olha pro Mel Gibson e fala: "It's a trap, Bino!" Ele, tipo, o filme é massa, cara. O filme é massa. Steven Spielberg dirigindo aí. Carga preciosa. Uma maneira. Carga preciosa, caralho. Puta que pariu. É que na verdade eles estão transportando. Eles estão levando a preciosa no caminhão, cara. Precisam ficar tão gordos aqui. Precisa de um caminhão pra levar ela. Aí, cara, por último aqui, Assalto ao Poder. É o último filme que eu também não assisti. Assalto ao Poder, cara. Pra mim, Bruce Willis tá... Ele faz um cara chamado Hulk. Chegamos ao final, cara. Chegamos ao final da carreira do Bruce Willis. O que o próximo aqui, o próximo que tá como rumor... Die Hard Year One. Year One, cara. Nossa, bora. Só que eles vão falar as aventuras do jovem McClane. É, ele passando multa. Joseph Gordon-Levitt sendo o John McClane, pô, Bruce Willis jovem. Seria bom, hein, cara? Esse seria legal. Pelo menos atuar igual o Bruce Willis, ele sabe. É, eles têm que me contratar pra fazer o roteiro desse filme. Eu fiz um filme top do Carga Pesada nos Estados Unidos, cara. Quem tu acabou de inventar um filme na tua cabeça só com o título, tá ligado? Cara, e o filme ia ser bom. O filme ia ser bom, cara. Eu tinha pensado até no Donnie Trejo pra ser um dos líderes da gangue, cara. Pode ser o Bruce Willis. Bruce Willis e o Almirante Akbar, tá ligado? O Bruce Willis é o Bino e o Almirante Akbar é o Pedro, e daí ele fala: "It's a trap!" Só fala isso. "It's a trap!" Inclusive ia ter referências com a roupa do Batman e Robin, ia ter tudo essas vibes aí, cara. Isso aí, cara. Parabéns. É. Vini, escreve o post desse filme na tua cabeça, Carga Preciosa. Eu até vou escrever, mas eu preciso do meu especialista em Carga Pesada, que é o Coruja, que não tá presente, cara. Tá, Coruja assistiu Carga Pesada. Combina com eles, faça um post aí contando como seria o Carga Preciosa. Carga Preciosa, o remake estadunidense, porque o pessoal tem preguiça de tipo, colocar legenda no Carga Pesada, então eles fizeram um filme do Carga Pesada lá nos Estados Unidos. Vai, ia ficar demais, cara. Escreve esse post aí. E é isso aí, cara. Acabamos a cacau. Foi o fim da carreira do Bruce Willis. Foi o fim da carreira do Bruce Willis. 2 horas falando. Cara, eu acho que nem no. Acho que nem podcast de Nicolas Cage ficou tanto tempo, cara. Não, mas é que é legal, porque daí tem o Luiz, cara, e a gente vai viajando nos filmes, e aí aparece uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí, tipo, tem tantas coisas legais pra falar além do Bruce Willis. Mas é, cara, caralho, vocês passaram o podcast inteiro falando dos outros atores dos filmes que do Bruce Willis. Ryan Gosling, exige que tenha o Ryan Gosling na porra do banner, cara. Tá sensacional. Tem que ter o Ryan Gosling e o Bradley Cooper no banner. Vai ter. Tem que ter a Adriane Palik no banner de vestido vermelho no G.I. Joe. Cara, sabe o que ia ser a fuder? Ver o primeiro banner de um podcast feito sobre Bruce Willis que não vai ter o Bruce Willis nele, cara. Vários Joseph Gordon-Levitt, assim, tipo, pra simular. Vou fazer uma montagem, né? Mas, cara, é isso aí. Luiz, dá teu jabá aí, faz teu trabalho. Meu jabá? Então tá, galera, geekburger.net. Toda de 2 em 2 semanas postando podcast lá, falando de filme, falando de série, falando de música, falando de qualquer merda, comendo hambúrguer junto, né? O Evandro volta e meia tá lá, né? Eu não sei quando é que isso aqui vai pro ar, mas até lá acho que o Evandro já vai ter gravado mais um com a gente. Olha aí, massa. Né? Olha louco, bicho. Esse louco só quer saber de comer, cara. Só quer saber de comer. E a galera dos Amishes tem que vir mais pra Porto Alegre pra gravar mais, cara. A gente tem que fazer mais. Pois aí, é, então. Vini Corujaço, compareçam aí que a gente faz umas... Tô trabalhando nessa ideia. Só a foda é os tem que vir pra Porto aí, né, vir pra Porto fazer uns burger e falar de aleatoriedades. Eu prometo que a próxima vez que eu participar de um Geek Burger, eu não vou ferrar com a edição e com a vida do Não, mas a graça tá no desafio. Mas é isso aí. Ah, então já era. Vamos fazer um sobre filme de Segunda Guerra, cara. Aí. Mas é isso aí, Luiz, muito obrigado aí por participação de última hora aí. Valeu de novo o convite, eu sempre me divirto a full, galera. Muito bom, muito bom, curti muito aí. E é isso aí, galera, curte as coisas tudo aí embaixo aí. Oh, desculpa, Luiz, te cortei aí. Eu tô mandando a foto da Adriane Palik aqui pra botar. Boa. Vai salvando pro banner aqui. Daí, o legal que o Luiz falou, tô mandando a foto. Eu abri o David Schwartzman, caralho. Tô mandando uma foto dela, que tal, daí eu, porra, mas ela não usa bigode, caralho. Não é ela. Foda-se essa porra junto também. Junto com a Amanda Pitt no banner, né, cara? Mas é isso aí, galera. Curta as coisas tudo aí embaixo aí. Até semana que vem. E abraço. Valeu. Aê. Porra, meu, Evandro, Vitoria. É um cuzão, né, meu? É tipo o Bruce Willis do podcast, cara. Não deixa os caras falar, não deixa os caras participar. Não é fazer tu nada. Que vai editar, né, Vinícius? Ah, isso aqui não precisa falar. Tira isso aí, que isso aí vai sair na edição. Cara, imagina se o Gui tivesse com a gente, cara. Que o Gui apresta a gente em todos os podcasts, podcast, cara. Imagina. Já deu uma hora, podcast já deu uma hora. Já deu uma hora gravada. Let it snow, when we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow.